montar a lista, ela foi tranquila, entendeu? Na verdade, eu achei que seria mais difícil que isso. Porque tanto que o Sério? que. Você fez uma lista de uma vez só de 365 jogos? Não, porque que acontece? O projeto é baseado num livro que é 250 indies e o Must Play. Ah. Daí o que aconteceu? Eu meio que já tinha, já tenho 250 aqui, beleza. Só que acontece, muitos desses 250 não são legais, eu tirei pelo menos aí uns 70, sabe? E eu fui colocando o jogo que eu fui lembrando, recomendação e tal, e hoje a lista tá com 395, cara. Eu vou ter que Pá. Pá. tirar uns 30 aí ainda. É, você pode fazer a segunda temporada aí, né? Não, não, nem sonhando. Não, chega, 365. É, deve ser foda gravar todo dia e tal, né? Quer dizer, você deve gravar vários de uma vez, talvez, não sei. Ah, mais ou menos. No começo foi vários de uma vez e acabou ficando a moda caralha depois. Eu acabei gravando um por dia, assim mesmo. Não, cara, é mais fácil do que parece, é mais gostoso do que parece também. Não dá muito trabalho, entendeu? A gravação é rápida, a edição é rápida. O que demora um pouquinho mais é pra jogar. Mas sei lá, não é tão difícil. É Não, legal, não, eu sim, me mas divirto bastante no ainda processo. assim, não, ainda assim, sei lá, normalmente tem que trabalhar, tem que fazer tuas coisas, aí tem que jogar para emitir alguma opinião na parada, né? E daí fica um É que pouquinho mais acontece, complexo. se eu já gastava umas 2 horas por dia para jogar, é o tempo que eu gasto jogando o jogo que eu vou falar, entendeu? Aí eu aproveito e Claro. gravo um pouquinho, aí eu já falo sobre ele e tal. O que que pega é que às vezes você tá a fim de jogar uma outra coisa, entendeu? Ou dar continuidade a algum outro jogo que tem um gameplay mais longo e tal. Tipo, eu zerei o Zelda Link Between Worlds lá do 3DS Sim, animal. e. Eu só consegui zerar agora depois desse intervalo, entendeu? Que eu cheguei no To Sim. The Moon e tal, no jogo 200. Se não fosse essa parada aí, ia ficar complicado. Ah, acontece, né? A lista já tem bem grande, tá tudo escrito aqui já. E é mais fácil do que parece, cara. Eu achei que eu fosse precisar de, sei lá, consultar mais ou quebrar a cabeça para conseguir encher, mas, cara, jogo não falta. Jogo bom, Ah, independente, mas. tem rodo aí. Não, mas mesmo assim. Sei lá, não, você tá sendo muito modesto, é um bom trabalho, tá sendo bem feito. É, um trabalhinho, só que é bem divertido, cara. Ah, O legal é que tu quando botou chegar no. um monte. Não ia dizer, o legal é que tu botou também um monte de jogo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar assim, que são muito legais, né, cara? Sabe que esses tempos aí tu botou um. Acho que é o Zero Space que eu olhei e digo, pá, legal pro caralho, vou baixar e jogar. Eu joguei com o André um pouquinho esse fim de semana e. Ah, era esse? Engraçado. Mano, tem uns E jogos cara. que, tipo, igual aquele Perspective. Cara, que jogo foda, Perspective. E tipo, ninguém conhece, cara. Tipo, é um jogo que tem uma mecânica foda, tem um trabalho foda e que era para estar sendo conhecido no mesmo nível de Braid, sabe? De outros indies que são bem conhecidos assim. E ninguém conhece, cara. E é um puta jogo foda. É, bem louco. Não, eu fico. Esse aí Tem eu. uns ali que tu divulga que eu fico realmente impressionado. Tipo, cara, nunca ouvi falar dessa parada. Bem-vindos ao Save Point Podcast. Hoje a gente vai falar sobre jogos independentes. Eu sou o João Vicente. Eu sou o André e a voz do João tá toda fodida. Eu sou o Raulzito e não sei o que falar. Eu sou um escritor de quadrinhos independente, serve? Serve. Beleza. certeza. É, aqui é o Kiliano Lopes e só no universo independente eu posso ser um urso e dirigir um carro. Aê! foi boa. É isso aí, pessoal. Então a gente está reunido aqui para falar sobre jogos independentes e como apresentar esses jogos para quem ainda não conhece, com a presença do nosso amigo Kiliano Lopes, lá do 365 Indies no YouTube. Então vamos ao podcast. Bom, pessoal, então a gente se reuniu hoje aqui com o nosso participante, o Kiliano Lopes, lá do 365 Indies, para conversar sobre jogos independentes, e a gente vai começar falando um pouquinho do histórico desses jogos, que na verdade são a própria origem da indústria dos videogames. Raul, o que que tu pode nos falar desse começo aí dos jogos independentes? Cara, eu não sei se eu posso falar muita coisa, porque eu não manjo muito, assim, mas... No começo da própria indústria dos videogames, todo mundo era independente, né, cara? Não existiam grandes desenvolvedoras que estavam fazendo os jogos. Eu até acho que isso é uma coisa meio mais recente, assim, né? Mais no final dos anos 80, anos 90 pra cá, que começou a ficar maior a indústria como um todo, né? Sim. Mas, pô, tu pega os jogos do Atari lá, até do NES, assim, eram tudo equipes bem pequenas que faziam e os caras tinham um orçamento super limitado, às vezes nem orçamento tinha. É, muita gente era dessas faculdades de tecnologia, MIT e tal, e a galera fazia pra meio que testar suas habilidades, né, alguma coisa assim. É, eles estavam aplicando aquele conhecimento deles ali, e os jogos eletrônicos foram uma forma de testar certas capacidades da tecnologia na época. Então, se for pensar, aqueles jogos mais antigos, como Space War, Asteroids e tal, que são a própria origem dos videogames, eles eram, de certa forma, testes de tecnologia, né, que aqueles caras estavam fazendo. E aí eles descobriram que aquilo ali podia ser divertido e também descobriram que as pessoas gostavam de interagir com aquela tecnologia, e daí a gente tem aquelas cenas que a maioria do pessoal que já viu qualquer documentário aí de história dos videogames viu, do pessoal naquelas feiras, mega feiras científicas que tinha nos Estados Unidos e tal, jogando o Asteroids numa máquina lá com aqueles botões analógicos, sabe? Ou jogo parecido, né? Então, esses jogos, esses primeiros jogos que não deixavam de ser independentes, tinham muito do sentimento de experimentação, que é uma coisa que o jogo independente de hoje em dia traz bem forte, né? Até porque no começo não tinha muito rótulo, assim, não existiam... como é que eu posso dizer? Não tinha classificação, esse jogo é plataforma, esse jogo é isso, os caras iam fazendo mais ou menos como dava, né? É, demorou pra sair esse tipo de classificação, né, gente? Uhum. É tipo, eu vi, se você parar pra ver alguns vídeos antigos aí sobre pessoas tendo contato com jogos lá no começo, você vai ver os caras jogando Pong, né? E assim, uou, meu Deus, eu não preciso mais de uma mesa de ping-pong para jogar ping-pong, isso é incrível. Aí tipo assim, os caras mega empolgados com um quadradinho indo de um lado pro outro da quadra, é mais, sabe? Real do que a realidade, né? Aí, eu acho que muito disso do cara ter iniciativa pra desenvolver é realmente brincar um pouco ali, sabe? Tipo, se te trancarem numa sala com um papel branco e um giz de cera, e no outro dia você vai ter um monte de coisa rabiscada naquele papel. Aquele papel não vai estar branco, sabe? E eu acho que isso vem muito assim dos caras que aprenderam a desenvolver e queriam brincar um pouco, fazer uma coisa aqui e ali, experimentar. Do PC, né? Que tudo isso ficou muito mais viável. Sim, uhum. era muito de testar habilidade, eu acho, né? Assim, o cara ver até onde ele podia ir, impressionar os outros, né? Sei lá, é muito nicho do nicho, né? Mas de certa forma era impressionante, assim. E tem situações assim inusitadas, como, por exemplo, pelo menos conforme aquele filme recente do Steve Jobs, um dos primeiros empregos dele foi numa uma empresa lá de tecnologia, e os caras faziam alguns jogos, É, tipo, o cara fazia um... É Arkanoid? Ah, o cara fazia um jogo lá genérico desse tipo Arkanoid, né? De ir quebrando os bloquinhos com a bolinha. E o Steve Jobs estava tentando resolver um bug, um problema no jogo. E ele não sabia exatamente como fazer aquilo ali. E foi nessa que ele chegou no Steve Wozniak, sabe? Que era o conhecido dele da faculdade, que era... cara mais nerdão, assim, que mexia mesmo com... Oh, mas o Steve Jobs é um saco também, né? Tudo na história dele... Ah, não, e foi assim que ele desenvolveu o programa e tal, sabe? Tipo... não, o que eu tô falando... Eu tô falando tudo uma coisa bem normal. Tipo, ele tinha um problema pra resolver no trabalho dele. Eu não tô dizendo... Ele não desenvolveu o jogo. Ele meramente... Não, eu tô brincando aqui. Parece que a história dele tá toda conectada em... É, não, maravilhosos de ouro. Não, cara, se você quiser ver quem realmente trabalhava naquela parada ali, é só você procurar no Google uma foto do Steve Wozniak e do Steve Jobs. Cara, o Steve Jobs era bonitaço, cara. Ele parecia o Ashton Kutcher, sabe? O que esse cara tava fazendo mexendo no computador? E o Wozniak era nerd, mas nerd, tipo, que você batia o olho nele e parecia que ele tava numa convenção de ficção científica, sabe? Ele tava com um deck de Magic no bolso, assim, sempre. Olha o preconceito aí, pessoal. Eu jogo pra caralho esse game. Então é isso aí, resumindo, Steve Jobs inventou os videogames, acabou o podcast. Tchau! Obrigado, gente! Valeu, boa noite. Nossa, é bom pra caralho, cara. Cara, se esse podcast realmente acabasse aqui, eu acho que vocês perderiam, tipo, muitos ouvintes. Ah, não, acho que ia ter um final épico, a gente ia ganhar vários. Essa foi a nossa conclusão. Ai, ai, a sorte. Tá, leproso. Tá, beleza. Continuando aí com o nosso histórico, né? O Steve Jobs inventou os videogames, né? E daí, depois o... daí, depois que a indústria dos videogames começou a crescer, no console, assim, os indies meio que... Não vou dizer migraram pro PC, né? Mas daí, acho que... De certa forma, migraram, né, Raul? Porque o que acontece com o console... Toda a lógica de existir um console e tal já acabou transformando a coisa numa parada mais, digamos assim, controlada por grandes empresas, ou empresas pelo menos maiores, né? Corporações malignas. Grandes corporações malignas, capitalistas, que basicamente, pô, na época do NES, cara, que já não é tão primitivo, mas que é bem antigo, a Nintendo já é uma indústria... uma empresa, perdão, internacional, né, já é uma empresa que, beleza, o foco era no Japão e tal, eles tinham muita dificuldade de trazer algumas coisas pro Ocidente, mas, mesmo assim, tu tá falando de uma empresa que vai vender um produto para outros países, sabe, então não é um negócio, tu chega ali, faz um jogo e publica. Agora, tem o aspecto de que, nessa época ainda, muitas pessoas desenvolviam jogos para console de mesa, de maneira independente, de maneira talvez até ilegal, considerando o lado da empresa, né? Que... Oh, você aí que jogou o Campeonato Brasileiro do Super Nintendo, eu tenho uma triste notícia pra te falar, que não existe nenhum Campeonato Brasileiro lançado oficialmente pro Super Nintendo. E nem o Winning Eleven do Campeonato Brasileiro com os times da série B e C. Ronaldinho Soccer 96. E nem o GTA com briga de torcida de time brasileiro também não existe. Pô, eu fico impressionado com esses mods de jogo de futebol, assim. Eu fico pensando quem eram os caras que programaram essa parada, sabe? Tipo, os caras. Queria conhecer os caras. Os caras da Gaviões da Fiel, da. É, deve ser. Pois é, um dia vamos fazer essa pesquisa, cara, e fazer um programa. É, entrevistando os caras que fizeram o Campeonato Brasileiro, cara. Cara, eu procuro pelos cantos da internet até hoje o cara que fez Street Chaves, eu nunca vou conseguir achar. Ah, falecido Cyber Gambá. Cyber Gambá, caso você escute esse podcast, me mande um e-mail, por favor. Sou seu fã. Vamos fazer uma campanha aí pro Cyber Gambá sair. É. O problema é que o cara é tão anônimo assim que qualquer um pode falar: eu sou o Cybergambá, eu fiz aquele jogo em Delphi. Cybergambá é o Steve Jobs, cara, provavelmente. Aí, ó, Cybergambá é o Steve Jobs brasileiro. Talvez seja o Steve Jobs tradicional, por isso que ele deu essa sumida, né? Ele morreu. Por isso que não encontrei ele. Mas tentando puxar um pouco a pauta, a gente tava falando sobre desenvolvimento independente em console. Não vai ser uma área que talvez a gente fale tanto aqui nesse podcast. Sim. Porque o game indie respira PC, cara. Sempre respirou PC. Se a gente comparar a Nintendo, eu até comentei aqui quando a gente não tava gravando sobre a série Elder Scrolls, né? Que ela poderia, o início dela poder meio que ser independente, colocado dessa forma. Mas a Nintendo, ela já era uma empresa consolidada e tal, que fazia cartas e tudo mais. E os caras da Elder Scrolls eram tipo 5 caras e eles estavam embalando os jogos na caixa, sabe? Pra distribuição. O PC sempre respirou muito indie, assim, cara. Mesmo. Mas claro que tem a presença no console também. Enquanto isso, a Nintendo cobrava por cartucho, né? Então, tipo, ela dominava. Até pra explicar a lógica de por que, que algumas pessoas desenvolviam jogos que eram piratas já pro console, mas na época a gente tinha muito. A Nintendo, ela mandava na produção daquele cartucho do plástico e ela vendia aquele produto para a empresa poder vender o jogo. Então, daí que vem a lógica de considerar o desenvolvimento. Ah, ela vendia o material bruto para a empresa colocar o jogo dentro, aí. Exatamente, aquela porcaria daquele plástico cinza, entendeu? Esse era o, vamos dizer assim, a diferença entre um jogo ser publicado pela Nintendo ou não. Então, é claro, né? Isso aí. Não sabia. Pois é, vê só, né? Isso aí, por isso que tem que ouvir podcast. por isso que tem que ficar ouvindo podcast aí. E, bom, então, o que acontece, como o Criano falou, o PC basicamente era a melhor opção, porque na década de 90, muitas pessoas já tinham um PC dentro de casa, pelo menos em alguns países, ou enfim, depende do contexto aí, mas a gente também começou a ter o aparecimento das ferramentas de criação. E esse é um ponto muito importante, porque programas como o Game Maker, o primeiro Game Maker na década de 80 para o Commodore 64, que era uma plataforma, um PC barra console, plataforma, enfim, foram muito importantes para esses desenvolvedores que não sabiam exatamente programar do zero, né? Não necessariamente para fazer um jogo você precisa programar ele todo, mas eles tinham essa ferramenta que era como se fosse ali uma tela em branco e os pincéis e as cores e as tintas, né? Então o cara não precisava fazer a tinta, né? Tirar o negócio da árvore lá pra fazer a tinta, sabe? Era um all-in-one, né? Tipo, eles chamavam assim de... E o PC também foi conhecido pela parada dos moldes, né? Que talvez o mercado indie só esteja rico assim do jeito que tá, porque tem uma galera que fazia molde aí e que é capaz de fazer jogos completamente diferentes dos originais, né, cara? Sim. Se você pensar que Counter-Strike veio de um molde Half-Life e tornou um produto independente que gira uma grana aí pra Valve, mas um monte de jogo antigo, cara, Doom 2 o Dota molde também, né? Até hoje. Pô, o Dota é dá dinheiro pra caralho até hoje. Cara, o Dota, os caras fizeram um mapa de Warcraft, né? Na verdade, o conceito do Dota mesmo, parece que ele veio do StarCraft 1, e aí eles importaram a ideia aí pro Warcraft. E esse mapinha de Warcraft foi responsável por criar uma das categorias de jogos mais importantes hoje, que trouxe à tona toda a discussão do e-sport. Na verdade, já tinha essa discussão antes, até por causa do próprio StarCraft, né? Sim. Mas ela só tomou esse corpo agora por causa que aqueles medos de nego ali fez um mapa pra Warcraft 3, cara. A influência, como eles modificaram a história dos games hoje é impressionante, né? Através de uma aventura de modificação de jogo, porque eles estavam, sei lá, ou com tempo livre, ou muito criativo, sei lá, ou normalmente uma coisa tá ligada na outra. Mano, você vê como é que os modes podem melhorar os jogos do AAA que existem, só você procurar duas coisas, procurar Brutal Doom é uma versão de Doom, só com molde, um molde de Doom praticamente, que consegue fazer Doom um jogo foda hoje em dia. Sério, cara. Procurem Brutal Doom, que vocês vão ver o trailer e vocês vão querer na hora baixar de jogar a parada. Vamos procurar. Inclusive, eles estão implementando algumas coisas bem complexas, assim, pra dimensão do Doom, né? Que é, por exemplo, eles estão com sistemas que os corpos agora têm física, né? Então, se você der um tiro de escopeta no peito de um cara, não vai ser só o sprite dele que vai mudar, entendeu? O corpo dele vai ser arremessado no cenário. Até hoje os caras fazem mode de Doom. E tem o Skyrim também, que, porra... Nossa, gerou muita coisa. Não, Skyrim é um... Assim, quisera eu ter muito tempo pra explorar esses mods de Skyrim e tantos outros jogos, né? Mas o Skyrim me dá muita pena, cara, porque eu já vi muita coisa legal de mods do Skyrim, sabe? Eu instalei um com chefes gigantescos, assim, sabe? Tipo um negócio maior que Shadow of the Colossus, assim. Tá, então, mas a gente tá indo já bastante pra frente. Eu queria saber, vocês sabem como que, por exemplo, no Counter-Strike, como que os caras começaram a fazer o mod? Porque, tipo, na verdade, ele usa a mesma plataforma, assim, a mesma ferramenta, e eles mudaram os sprites dos personagens, etc, não é? Basicamente isso, e criaram os cenários. E como que eles fizeram isso? Tinha alguma ferramenta aberta do Half-Life que eles poderiam mexer nos jogos? Como é? Um jeito que eu sei é... Eu não sei de certeza, não sei se o Kiliano sabe, no caso do CS, mas assim, ou a empresa abre a engine pra galera, né? Então a Valve pode ter distribuído a Source ali, chega um momento que a empresa chega, então vamos abrir aqui pra galera fazer o mod e tal. Provavelmente abriu, sendo que eles depois eles incorporaram o Counter-Strike e provavelmente pagaram os caras, então... Acho que alguns deles foram trabalhar na Valve mesmo e tal. Não sei se dá pra fazer engenharia reversa nos jogos, né, mas o pessoal aí que mexe com programação e tal consegue meio que abrir o código genético, às vezes, de um programa, de um jogo e encontrar coisa, encontrar arquivo escondido. Então, eu não duvido que, principalmente, mais antigamente, com jogos mais simples, os caras conseguissem meio que abrir o código do jogo e fazer alguma coisa em cima. Agora, conseguiu, hoje... né? O Ronaldinho Soccer tá aí pra provar isso. É verdade. É, porque eles basicamente usam a mesma engine, assim, do jogo, e eles vão colocando, no caso, criação de cenário, criação de personagem, que é usar o mesmo personagem, o mesmo corpo, o mesmo bonequinho 3D lá, e colocando os sprites em cima, né? Seria mais ou menos isso, mas eu não faço ideia de como fazer isso hoje em dia, né? Imagina, né? Ah, exatamente, ou não deixa de ser uma ferramenta de desenvolvimento, como a gente estava falando ali, seguindo o histórico, entendeu? Então, basicamente, o cara dá uma ferramenta ali pro cara que ele... Pode ver que tem jogos aí, acho que alguns FPS até ainda vem com criador de fase. E o que tu tava fazendo, basicamente, era brincando de game developer, sabe? E outra, até conectado a isso, se eu não me engano, o SimCity, de certa forma, surgiu como uma ideia de fazer fazer uma ferramenta para desenvolver o jogo. Então, enquanto eles criavam ali a cidade ou o cenário onde ia se passar, eles descobriram que criar a cidade era muito divertido. E eles falaram, a gente pode fazer um jogo disso, sabe? Então, mais ou menos assim surgiram essa abertura para criação, ela sempre gerou muito pano para manga, assim, para... diversos jogos, né? Sei lá, Civilization, esse conceito de tu montar tua cidade, tu fazer a organização dos teus exércitos, etc, assim. Sim. Sempre foi uma coisa, assim, sedutora, tanto pra jogador quanto pra criador de jogos. Com certeza. Esse Brutal Doom aqui é foda, hein, mano? Eu tô baixando já. Cara, baixa aí. Ele é brutal mesmo. Tá louco, tem até tipo um backstab que o cara quebra o pescoço do monstro e tal, pô. É foda. Então, basicamente, depois dessa época de grande crescimento dos jogos independentes no PC, com as ferramentas de desenvolvimento como Game Maker, ZZT, etc e tal, a gente teve o surgimento de muitos desenvolvedores de sucesso. Mas isso foi possível graças às ferramentas de distribuição que surgiram. Então, acho que o Raul podia falar um pouquinho sobre essas ferramentas aí. É, o que eu ia falar é que ali na década de 90 ali e tal, não tinha internet, assim, pelo menos não era tão comum, né, quanto hoje em dia, nem de longe. E era muito mais primitivo, né, muito mais limitado. Então tinha muita distribuição dessas coisas, pelo menos tu ficava conhecendo vários jogos pequenos, assim, naqueles CDs que vinham nas revistas, né, cara, com... PC Gamer. PC Gamer, que vinha com uma montoeira de jogo, assim, demonstração, às vezes. Tudo demonstração, 30 jogos pra você jogar, tudo demonstração. Excelente. Fora quando eles vendiam jogos de RPG Maker, né? Que os caras vendiam um monte de jogos de RPG Maker. E assim, o pessoal, não pensem que a gente esqueceu, ouvintes, do famoso RPG Maker, né? A gente falou das ferramentas aí, provavelmente a mais conhecida pelo pessoal que tá nos ouvindo hoje em dia é o RPG Maker, né, cara? Sim, todo mundo. Eu fiz jogo pra RPG Maker. Todos nós. Eu acho que cada um aqui deve ter feito um jogo de Dragon Ball pro RPG Maker. A gente fazia, o Raul principalmente, e o outro amigo nosso, o Mauro, ele fazia os jogos dos nossos RPGs de tabuleiro que a gente jogava. Olha aí os caras de raiz aí. Cara, esses dias eu tava lembrando, quando eu tava meio que pesquisando algumas coisas pra esse podcast, de um jogo que eu fiz no RPG Maker, que eu acho que foi o primeiro, o único jogo de RPG Maker que eu fiz que tinha um final, né, que eu fiz ele do começo ao fim, que a maioria eu parava na metade, assim, que era As Aventuras de Takazu. Sim. Tu lembra, André? Lembro, claro, joguei várias vezes. O Takazu, ele era um personagem de RPG de mesa de um amigo nosso, né? E que ele tinha muitas histórias pra contar, digamos assim, né? Ele fazia muita merda. Era... a pessoa, o jogador fazia muita merda e sempre gerava muitas histórias. E daí, eu fiquei... Putz... dias assim, cara, eu acho que não sei se chegou a uma semana ou mais de uma semana fazendo aquilo lá, cara. Era um jogo que tu fechava em meia hora, assim. Nossa. Meia hora, tipo, grindando pra pegar level, assim, sabe? E daí eu fiquei pensando, pô, os caras que fazem essas jam hoje em dia, que fazem jogo em 24 horas, em 48 horas, os caras são ninja, cara, como é que eles conseguem? Eu levei uma semana pra fazer aquela porra e eu tinha o código pronto, não precisei programar nada. Exato, eu ia falar, os caras criam muitas vezes as mecânicas diferentes, né? Não pegam nenhuma ferramenta já pronta. Sim, sim. É verdade. Mas é interessante que tu falasse das jams, já que a gente tinha começado a falar um pouco das ferramentas de distribuição, porque no começo, basicamente, como essas pessoas tinham pra mostrar os seus jogos uns aos outros, ou aos jogadores... eram encontros reais, né? Não hoje, que não é como hoje que a gente vive na internet. Então, a gente tem muito dessa história, a parte de grandes eventos e tal. Até a própria Campus Party, que está aí até hoje, sempre foi um ponto de encontro de programadores e tal. E nos tempos da internet mais primitiva e precária, era um meio muito importante de se conhecer coisas novas. E tinha ferramentas também... antigas, como o sistema BBS, né? Para quem conhece o BBS, é um sistema que usa basicamente a linha telefônica para poder abrir uma porta no computador e permitir um acesso remoto. Então, não tinha como criar uma grande rede com esse BBS, só abrir o acesso para algumas pessoas, mas esse foi um meio usado para as pessoas conhecerem jogos novos e independentes. Inclusive, o cara muitas vezes tinha que discar um código no telefone. Sabe aquele telefone antigo de girar assim, que fazia... sabe? O cara tinha que discar assim e tal, esperar dar a ligação, dar a linha, etc, etc, até funcionar a parada. E a gente tem sistemas mais antigos ainda de distribuição, como acho que o André leu aí, né, André? que vinham em revistas. Como é que é isso ainda? Cara, isso explodiu minha cabeça. Pra mim é totalmente bruxaria isso. Eu vi no nesse documentário que a gente tava... Não, não é documentário, na verdade, é uma palestra de um cara que tá falando sobre indie games. Indiecade East 2014, esse é o vídeo, a gente bota no post aí. Que ele falava que uma das maneiras dos desenvolvedores de jogos distribuírem seus jogos era colocando o código dos jogos impresso na revista, que essa era uma maneira... Essa era uma maneira de ter uma grande distribuição para as pessoas verem. Nem sei como que eles faziam acordos com as revistas para isso. Não. Pra mim, cara, isso aí era maçonaria, era um troço do cabeça. Cara, mas aí, enfim, esse código ele vinha impresso numa folha, não sei se era uma folha inteira, se eram duas folhas. Leia-se o código inteiro do jogo, aberto byte por byte. Exatamente. Letra por letra que tu tinha que digitar no teu computador. Vontade de jogar. Era muita vontade de jogar, né? Um joguinho que era só arroba, tracinho, travessão, essa porra. Aí hoje o cara faz o jogo independente, bota num serviço de hospedagem. Ah, eu tenho que esperar 30 segundos pra baixar. Ah, que chato. Meu amigo, você tem que digitar louco, a porra do código. Não, e assim, tem que botar uma imagem no post, porque não é, assim, não é digitar um e-mail longo, assim. É uns 20 minutos digitando, tá ligado? E tu tem que pedir ajuda de um amigo, porque um cara vai ficar concentrado em digitar, o outro vai ficar concentrado em ditar, e depois vocês vão, tipo, conferir juntos. Se tiver uma coisa errada, não vai funcionar. E, cara, não... Isso não existe, isso é mentira. Cara, eu fico imaginando os caras que estavam lá, tipo, digitando, tipo, letra por letra, assim. E daí a parada não funciona, tá ligado? E daí pra tu achar onde é que tá o erro. Sabe? Não, eu ficava puto quando o cara ia lá, pegava um jogo em 6 disquete, daí em algum momento daqueles 6 disquete dava alguma corrupção, etc. Eu ficava puto, imagina esses caras, tá ligado? Tipo, era digitando de uma revista. Mas, cara, sério, era nicho do nicho do nicho. Quem que jogava, tá ligado? Era muito pouca gente. Ai, ai. Mas, enfim, era uma maneira de distribuição da época. Mas, só fazendo mais um comentário aqui. Sério, tinha que ser muito macho pra ser desenvolvedor de jogo nessa época, né? Porque, tipo, cara, não tinha nada parecido com a internet de hoje. Hoje em dia, assim, claro, não tô falando que a vida de fazer jogos indie é uma coisa fácil e tal, mas, cara, se tu pensar, quem que se metia? Ah, vamos desenvolver um jogo aqui, Raul. Eu, Raul, João, Kiliana aqui. Vamos fazer um jogo. Cara, eu não faço nem ideia como era a distribuição disso, sabe? Tipo, e os caras não se destacavam, era muito raro, era 1 em 1 milhão pra acontecer alguma coisa. Sim, era muito difícil. Pra sair do grupo de amigos ali das aventuras de Takazu, do RPG Maker do Raul, sabe? mas isso, André, é interessante porque tu tá falando exatamente do aspecto que hoje em dia é talvez questionado nos jogos indie, que nessa época. Os caras dependiam muito também da colaboração dessa comunidade. Então, sim, tu tinha pequenas... Do boca a boca, assim. Exato. E de ajudar mesmo um ao outro. Então, tu tinha pequenas... Ah, tá, entendi. Tu tinha pequenas ilhas de comunidades. Então, tinha... E quando surgiu a internet também, essa internet mais parecida com o que a gente tem hoje, tu tinha aquele fórum específico ou aquela comunidade lá, não tinha rede social... E tal, e aí os caras se conheciam aqui e a coisa começou a crescer, sendo que hoje chegou num ponto em que tu tá todo mundo em contato o tempo todo, né? Então, ao mesmo tempo, tá todo mundo, tem muita informação disponível. É mais individualista, né? Assim, só que é mais individualista, entendeu? Porque o cara tá lá fazendo dele, tentando fazer sucesso, tentando. É uma coisa meio da nossa época, né? Essa coisa de, tipo, criar um modelo de negócio, criar um produto, alguma coisa pra ganhar muito dinheiro. Então, as pessoas não têm mais aquela pira de fórum de, tipo, sabe? Ah, eu vou escrever meu conto aqui. Eu vou escrever meu conto aqui pra todo mundo ler e vocês vão opinar e a gente vai fazer um conto juntos, assim. Coisa colaborativa. É mais uma coisa, assim, eu faço o meu porque eu vou virar um autor famoso. É uma coisa mais individual, porque todo mundo quer se dar bem, assim, né? Não é tão... Claro, é porque na verdade não tinha esse ideal que a gente tem hoje de grandes desenvolvedores que deram certo já, sabe? Caras que são desenvolvedores indie ainda, né, em tese, estão lá aparecendo em todas as grandes conferências na E3, como o Jonathan Blow do Braid, como é o Phil Fish do Fest, que agora tá meio sumido, mas enfim, né? Que todo mundo conhece, basicamente, né? Então, isso mudou muito. Agora, o cara que começa a desenvolver, ele já pensa, pô, quem sabe um dia eu tô com o meu jogo na capa da PlayStation Store, entendeu? Sim. Até é comentado nesse vídeo que a gente comentou ali, o Indiecade, que gerou, assim, uma certa leva de desenvolvedores, que eles ficaram assim mais rockstar, assim, né? Os caras começaram a se destacar, ganhar, tipo, tanto que a gente conhece o nome dos caras agora, né? Isso não é uma coisa comum. Inclusive, eles fazem sucesso e ficam até meio cuzão, assim, né? O Phil Fish lá é um cara arrogante pra caralho. Ah, ele não é só fechadão, coitado do cara. É, o caso do Phil Fish é complicado. Mas a gente podia falar um pouquinho até sobre alguns desenvolvedores que vieram a ganhar muito renome depois do mercado de jogos independente. Como, por exemplo, existia uma ferramenta na década de 90 chamada ZZT. E um cara que criou alguns jogos nessa ferramenta é o Tim Sweeney. Para quem não sabe quem que é o Tim Sweeney, ele fundou a Epic Games, que basicamente faz a série Gears of War. Então, e ele também contratou na década de 90 o Cliff Bleszinski, o nosso conhecido Cliff B, que também era um desenvolvedor independente, né? Começou lá sozinho no quartinho dele fazendo seus joguinhos de gráficos questionáveis, sabe? Sim. O Cliff B, eu não sei quem é, não. O Cliff Bleszinski é um dos responsáveis pela série Gears of War. Ah, tá. É, outro pessoal que ficou muito famoso foi o criador do Lemmings, aquela série conhecida da década de 90. Essa foi outra coisa que explodiu minha cabeça, sério. Foi desenvolvido pelo David Jones, que, pra quem conhece um pouquinho dos nomes aí da indústria, é o cara que veio a ajudar a criar, não só ele, criou a Rockstar, que é a desenvolvedora do Grand Theft Auto, o GTA, provavelmente um dos jogos que mais vendeu na história. Se juntar todos. Pô, cara, nesse momento, por favor, na edição. Mas, cara, bota explosão, bota tudo aí, cara. Sei lá. É isso aí, esse cara é foda, porque, pô, Lemmings é um jogo que já é foda, tipo, ficou muito conhecido, sabe? Sim, e sim. O cara conseguiu. Sei lá, o cara é muito. O cara tem muita visão, tá ligado? Cara, tô sem palavras. O Lemmings é um jogo que eu acho que todo mundo lembra aí de ter compartilhado num disquete flop daquele, sabe? Tipo, sim. É uma memória muito engraçada, cara. Naquela época era bem assim, alguém te falava do jogo, tu via uma vez, aí tá, me passa esse jogo. Daí ia lá com uma caixa de disquete, copiava tudo. Compactado em ARJ. Quando você fosse muito noob, você chegava lá com um disquete, não, cabe aqui, cara. E o cara vai e move o atalho pra dentro do disquete. Nossa, não lembrava. Aí você chegava em casa pra dar o play e era a maior frustração do universo, assim. Que, pô, o cara copiou o atalho. Aí é foda. Aí o cara clicava e não dava. Bom, e depois dessa leva de desenvolvedores que começou a crescer e tal, a gente pode pular um pouquinho mais para os anos 2000. Por quê? Porque a gente começou a ter um ressurgimento dos jogos indie, que é essa indústria que a gente está vendo agora. Então, não é exatamente um ressurgimento, eu acho que eles simplesmente saíram do anonimato, digamos assim, porque os jogos indie, eles existiam antes, né? Talvez não tivessem tanto sucesso. Eles foram mudando de característica, né? Eles começaram como a própria origem da indústria, ficaram confinados a essas revistas bizarras que imprimiam códigos e distribuíam disquetes, passaram para os fóruns da internet, para esses cantos obscuros que pouca gente conhecia, e vieram a tomar notoriedade agora, inclusive nos consoles mais famosos que a gente tem, com jogos como Cave Story, de 2004, que é considerado aí um dos grandes responsáveis pelo ressurgimento dos indies. Eu acho que eu não conheço esse Cave Story. Nossa, Cave Story é o melhor, cara. Meu Deus. Cara, Cave Story é o jogo que foi mais portado pra todos os lugares. Qualquer lugar que você... Se jogar um micro-ondas, ele deve ter uma versão de Cave Story. Assim, ó. Eu joguei no 3DS, recomendo. Bah, é muito bom, cara. Eu joguei vários. Ah, eu acho que eu joguei já isso aqui, sim. Eu não lembrava de nome. Tem só. Que fechar, cara. Joga até o final. É um dos meus jogos favoritos de todos. De todos, todos. É muito bom. Vamos eu ainda não fiz o True Ending dele. Eu não, também, cara. Não, também não fiz, é foda. E eu também não consegui zerar na dificuldade normal também. É muito difícil, cara. Meu Deus do céu. Normal eu fiz, cara. Só que a parada é o seguinte, ele deu um salto de dificuldade tão grande no último boss que eu fiquei puto, eu preferi recomeçar o jogo todo no easy. Nossa. Joguei, botei final e tal, mas eu vou jogar ele de novo no normal. Eu não conheço esse jogo, não. Vocês estão falando de True Ending aí? Que jogo é esse? Não, tá falando. Não, é o final verdadeiro, entendeu? Do jogo Cave Story. Ah, que não, sim. Não, eu entendi. É só porque, tipo, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, ele é tão complexo. Não, ele é um plataforma bem das antigas, assim, podia ser um jogo de Super Nintendo, assim, e é bem difícil e tal. E ele tem um final verdadeiro, tem uma fase secreta lá que chama Inferno, se não me engano, ou Hell. E ele é rogue? Ele é roguelike? Não, ele é plataforma. Plataforma com. Assim, né? Não é rogue. Plataforma difícil pra caralho. Difícil pra caralho. Muito bom. Mas é muito, muito bom mesmo. E... Falando em salto de dificuldade, eu lembrei de eu e o André jogando o Ikaruga esse fim de semana, né? Nossa, puta que pariu. O salto de dificuldade é depois do start e começa a dificuldade. Não, então, mas é que o salto é ridículo. De uma fase pra outra, sabe? Fala aí, Raul, tu que jogou mais essa porra, mas eu fui jogar a primeira vez com o Raul esse final de semana, é insano, cara. É porque, tipo assim, o jogo ele começa difícil, tá ligado? Daí a primeira fase, ok, ela é difícil, mas tu passa. Daí a segunda fase, ela fica difícil pra caralho, tá ligado? Ela é muito mais difícil que a primeira. E daí tu pensa assim, meu Deus, não tem como esse jogo ficar mais difícil do que isso. E daí tu chega na terceira fase e tu vê que sim, ele ficou muito mais difícil do que aquilo, sabe? É bem forte mesmo. Não, e o tradicional é jogar sem continue, né? É, tipo, é só tu... Só se você jogar três vidinhas cada nave ali e já era, tipo, porra, muito difícil. Mas não é indie esse jogo, né? Não. Então, nessa época que surgiu o Cave Story, na verdade, a partir do início dos anos 2000, a gente teve um evento importante que foi a chegada dos jogos indie aos consoles de mesa. Que, obviamente, já eram muito mais fechados, né? Basicamente, só as grandes... publishers conseguiam publicar os seus jogos ali no Xbox, no PlayStation e tal, mas ali por 2001, 2002, um jogo chamado Alien Hominid foi um jogo independente que foi publicado no Nintendo Wii. Eu não conheço esse jogo, não cheguei a jogá-lo, mas ele marca aí um evento importante na história dos jogos independentes. E em 2004, o Cave Story realmente estourou a boca do balão aí, com o sucesso dele e como o Kiliano colocou, foi portado inúmeras vezes. Ele tá no Steam, tá no DS, tá no 3DS, tá em tudo que tu pode imaginar, sabe? Ele é free no Steam também? Não, no Steam ele não é free, mas se tu quiser baixar a versão free dele, ele tá lá no site oficial dele, que é cavestory.org. Deixa eu ver no Steam também, né? Ah, mas qual é a diferença do Cave Story do Steam pro Cave Story? O gratuito é a versão original e a versão à venda no Steam é uma versão em HD. Que nem o Spelunk. Mas a diferença... Mas o Spelunk A diferença é bem menos gritante. Pode jogar o original que tu tá bem. Ou compra o jogo, que também é uma boa. Eu compro o jogo. Faz que nem eu comprei umas 3 vezes esse jogo, eu acho. Eu tenho ele no Steam, eu tenho ele no 3DS, eu tenho ele no Wii. Eu só fui realmente jogar sério mesmo no 3DS. O do Steam, eu até joguei um pouco aqui. Mas no 3DS tu pegou aquela versão 3D dele? Não, peguei a versão clássica. Ah, tá. A 3D dele não tem na eShop, cara. Você só consegue em versões... versão física. E eu não faço ideia de onde eu vou achar essa parada. Eu já vi pra vender, mas eu não me animei muito a jogar, cara. Vou te falar a verdade, eu prefiro a versão original. Eu compraria facilmente. Bom, e depois desse ressurgimento dos jogos indie para chegar chegando na época que a gente está agora, com o grande destaque que eles têm em todos os meios de venda de jogos digitais e etc e tal, a gente pode falar um pouco de como que a gente conheceu esses jogos. Então eu vou pedir para o Kiliano, que é o nosso convidado, começar falando aí como que foi o início dele com os jogos independentes. No caso, meu início pessoal, né? Como eu descobri. Então, cara, naquela época não existia bem essa separação do que era um jogo independente e do que não era. Era tudo jogo, então é meio difícil definir isso. Mas eu acho que eu tive um contato maior com o game independente na época que eu comecei a jogar mais no meu PC. Só que o que acontece? Não era uma época que eu comprava jogo, né? Eu era um moleque, não tinha grana pra comprar. E também a mim não tinha uma internet rápida, né? Eu tinha internet discada, eu não conseguiria baixar pirata nenhum jogo realmente pesado, sabe? Nenhum blockbuster. E eu me dediquei à minha adolescência ali, infância, a duas coisas, que é baixar runs de Super Nintendo e baixar joguinhos que a gente acha por aí, que na verdade eram independentes, não eram, tá? Pô, eu já passei pela mesma parada, meu computador não era bom e foi assim que eu, porra, eu joguei emulador pra caralho, assim mesmo. Cara, o Super Nintendo, eu acho que eu joguei tipo uns 80% da biblioteca deles. Porque chegou a um ponto de eu ir por ordem alfabética, sabe? Ah, jogos com a letra A, pã. Eu já fiz isso. Comentei num cast, acho, o passado do SNES. A gente ia pegando a lista de CD de ROM, assim, que tinha, sei lá, 300 ROMs. E a gente ia um por um, assim, olhando o que era cada um. Pois é. E nesse pulo aí, entre um ROM e outro, eu acabava jogando algum jogo de navegador, porque coisa que a gente não cita muito, nem pensa muito hoje, é que a maioria dos joguinhos de navegador e a maioria de joguinhos para celular, eles são jogos independentes, eles são projetos feitos por um cara só. E hoje a gente tem esse acesso. E naquela época eu jogava alguns joguinhos de navegador, só que o único que eu realmente consigo pensar bem aqui é um joguinho chamado Little Fighter 2. Não sei se vocês conhecem. Alguém já ouviu falar? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro, cara. Pelo nome, não. Little Fighter 2, ele é um beat'em up, né? Um joguinho de porrada que você. Side-scroller, né? Que você joga com um personagemzinho 2D e tem que dar porrada nos outros, tipo Final Fight. Só que ele tinha uns personagens que eram muito diferentes um do outro. Os personagens, você só tinha três botões, né? O botão de atacar, pular e defender. E combinando esses botões com a seta, você conseguia fazer magias, conseguia fazer golpe especial. E os personagens eram muito diferentes um do outro, num nível de diferença quase de um jogo de luta, sabe? Eles tinham poderes diferentes, golpes diferentes e tal. E você podia até fazer o seu próprio personagem. E acho que esse foi o primeiro realmente contato. Ele tinha um multiplayer local pra 8 pessoas. Você podia jogar por rede também. Caralho. Só que não necessariamente você podia colocar pessoas. Você podia colocar NPCs ali pra te ajudar também, né? Sim, como é que tu vai fazer um multiplayer local pra 8 pessoas? O cara liga uns testes, claro, do PC, assim. O cara, ele deve ter usado a mesma estrutura pensando em jogo em rede, entendeu? Eu falo, se jogo em rede rola 8 pessoas, eu vou botar 8 pessoas local aqui também, foda-se. O cara pode botar NPCs, né? Pode botar uns NPCzinhos pra ficar andando atrás. 8 caras em volta do teclado, assim, batendo no teclado, tá ligado? Caralho, excelente. Mas eu tô vendo o vídeo dele aqui, eu acho que ele é coreano, né? Ele é coreano. Não sei se é coreano, ele é asiático, né? Tu identificou que ele é coreano vendo o vídeo só, assim? Tipo, pela... Os caracteres pela dele são letras loucas, né? Mas não sei se é coreano. Tem uns caracteres ali que eu não consegui ler, eu imagino que seja coreano. Então, eu de início talvez esse seja o indie que eu realmente consigo lembrar, assim, de talvez ser o primeiro de eu conseguir entender que era um jogo independente. Então, eu falo, esse jogo aqui ele é feito por poucas pessoas, não é um jogo grande. Isso era o que estava na minha cabeça. Eu joguei esse jogo exaustão. E o jogo que eu realmente lembro que fez parte demais assim, da minha vida e que faz parte até hoje é o Monte Blade. Monte Blade, conhece o Monte Blade? Sim, conheço. Eu nunca joguei, mas tá ligado? Ele é um sandbox, né? Focado em combate medieval realista. Entenda realista como você pode morrer com um golpe de espada e não existe magia ou poções de cura. Então, ele é um jogo feito por um casal, sabe? Era um casal... Sério? Sim, eram duas pessoas e eles fizeram toda a versão primeira do jogo. Eu joguei a versão pirata de consciência pesada quando começou. Eu falei, não, eu preciso comprar isso aqui, meu Deus e tal. E aí depois eu comprei quando lançaram o Mount Blade Warband. Não, eu tava longe de chegar no Steam, eu nem sabia que era Steam. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu realmente comprei assim, uma versão digital, foi ele. É, e Mount Blade me acompanha até hoje, cara. Eu jogo até hoje, é bom pra caramba até hoje. É, tô maluco pelo Mount Blade 2 aí que vai sair. É um dos meus jogos preferidos. Ainda? O Mount Blade 2 ainda não. É um dos meus jogos preferidos. Eu recomendo todo mundo assim, tipo, ele não é um jogo fácil, antes de mais nada, né? Então você vai apanhar bastante ali. E ele tem alguns detalhes que eu acho bem legais nele, assim. De que ano ele é? Ah, difícil de falar, tá? Eu vou precisar dar uma pesquisada rápida aqui enquanto eu tô falando. Mas se você procurar por datas, é meio complicado, porque o Mount Blades, ele enquadraria no Early Access, né? Que a gente tem hoje, né? Uhum. Porque ele foi lançado na versão 0.0 alguma coisa. Sim. Perdão. O lançamento dele aqui no Wikipedia tá como em 2008... aqui, eu tô lendo aqui, versões beta começaram a surgir em 2004, então eu comecei a jogar esse jogo em 2004. Nossa! Pois é. Os caras lançaram o 0.001 e foram fazendo o mil... pré-amebiano. Sim, lançaram a amebinha e foram... O Kiliano tava lá jogando. Versão zigoto do jogo, né? Primeira versão não... A primeira versão não tinha gráfico, né? O teu boneco era um arroba, né? É. Aí virou isso aí que é hoje, que é uma beleza. Tipo, cara, é um jogo muito foda, sério. Eu recomendo todo mundo, pelo menos, dar uma chance. Cara, eu já pensei em baixar esse jogo, assim, em comprar, etc. Só que eu fiquei um pouquinho intimidado porque eu achei que eu não ia entender, assim. Ele parece ser um jogo meio complexo pra quem nunca teve contato. Olha, complexo ele não é, a parte do combate ele é bastante simples, né? O que é complexo, um pouco complexo, é a parte do sandbox, que ele te coloca sempre de uma forma realista, né? Inclusive, no começo do jogo eles falam, olha gente, é um jogo que tenta ser medievalmente realista, então Sim. Se vocês jogarem com personagens mulheres, vocês provavelmente não vão alcançar níveis políticos altos. Porque não era o que acontecia de fato, sabe? Então realmente eles se prendem bastante à questão do realismo ali. Você nunca vai poder ser rei, é fato. Você, o máximo que você vai conseguir chegar é ser lorde e ter um castelo ali. Mas isso é coisa que eu nunca consegui fazer. Ele é um jogo essencialmente single player. Não, o Warband ele tem um modo multiplayer e o modo multiplayer funciona, sabe? Inclusive eu não recomendo vocês comprarem o Mount Blade clássico, eu recomendo vocês comprarem o Warband. Que inclusive ele tá muito mais refinado. O single player dele é o mesmo do multiplayer clássico. Ele tem um multiplayer que é só combate, que é legal. Só que eu acho que ele realmente é foda, assim. Ele brilha, assim, pra mim, é no single player. Que você consegue ter umas narrativas emergentes aí, umas histórias que surgem de forma natural, é no multiplayer, é no modo single player. Tanto que dá pra... Eu lembro de histórias dos meus personagens até hoje, cara, dessas paradas. É realmente muito foda. Tá, mas tu controla um personagem só ou tu controla uma galera, assim? Você controla um personagem, é o seu personagem, né? E você pode dar ações pros os personagens que estão acompanhando você. E o interessante é que isso varia conforme a ficha do seu personagem também, por exemplo. Você tem a graduação de combate, né? Que você pode escolher que... Ah, vou colocar esse ponto em HP, né? Que esse ponto vai me dar mais vida. Eu posso colocar esse ponto em velocidade, o personagem corre mais rápido. Ou eu posso colocar esse ponto em táticas que eu consigo dar ações diferentes para os meus soldados. Ou eu posso colocar esse ponto em rastreio, que eu vejo uma seta no chão indicando onde os personagens, onde tem outros grupos passando ali por perto. Aí eu vou graduando cada vez mais em rastreio, aí eu consigo saber qual o tamanho do bando e uma noção de tempo, por exemplo. Aí você vê uma seta azul clara no chão, você passa o mouse por cima dela e fala, ó, esse bando passou aqui há 2 dias e era um bando de entre 80 a 100 pessoas. Sabe, à medida que você vai graduando em rastreio. E tática você consegue fazer cada vez estratégias, dar ações cada vez mais específicas pro seu personagem, né? Você começa só mandando, ó, ataquem e recuem, né? E com o tempo você consegue fazer ações do tipo, olha gente, cavaleiros ataquem livremente, os arqueiros fiquem parados aqui, enquanto a infantaria vem a pé comigo. Ou você conseguir fazer blocos e falar, ó, gente, vamos avançando de 10 em 10 passos. Sabe? Entendi. E Monster Blade foi o único jogo que eu usei estratégias do livro A Arte da Guerra e realmente deram certo, cara. Nossa senhora. Realmente deram certo, que eu li A Arte da Guerra. Parabéns. Isso é imersão pra caralho, hein? Tá louco. Pois é, eu li A Arte da Guerra quando eu tava jogando Monster Blade em Flames, assim, e cara, vou aplicar estratégias aqui. Ele fala estratégias do tipo. A Arte da Guerra é um livro que é muito usado hoje em questão empresarial, né? E um dos ensinamentos que ele fala, que é o ensinamento do rio, né? Se o adversário. Se tem um rio no meio do caminho e tem um adversário vindo pra você, não atravesse o rio e não ataque ele antes. Espera o adversário estar exatamente no meio do rio. Quando ele estiver no meio do rio, aí você vai pra cima. Que é realmente aquele negócio. Tenha paciência pra. Ou no ponto de vista de mercado, né? Você ter paciência na hora de agir, esperar o seu adversário estar na pior. Pra atacar na hora certa e tal. No Monster Blade, literalmente dá certo. Sabe? Você espera, você mantém os escudos levantados, espera os caras chegarem no meio do rio, beleza? Abaixa o escudo, todo mundo pega o arco e vocês virem pra frente, eles vão estar devagar. Se eles recuarem, eles vão estar devagar também, não vão conseguir se defender. Então, Monster Blade é muito foda. Legal. Massa, massa. Eu não conhecia, vou conhecer agora, depois dessa recomendação, vou ser obrigado a jogar. Já tinha visto em alguma lista falando que é muito foda, exatamente como nessa empolgação que tu mostrou aqui, mas agora vendo o vídeo e tu explicando um pouco melhor, eu entendi um pouco melhor, porque eu achava que era uma coisa mais assim, tipo, tu não tinha um personagem próprio, era sempre meio que controlando a galera toda de uma vez só, sabe? Tipo, tipo um Civilization mais focado em batalhas menores, assim, sabe? Sim. Tipo um Total War, assim, na verdade. É, tipo um Total War, isso mesmo. É, alguma coisa. Não, inclusive, o Monte Blade tem uma quantidade gigante, gigante de molde. Eu lembro que eu já joguei molde de Velho Oeste, molde de Star Wars, divertidíssimo já, o Monte Blade. Nossa, o cara tá ligado, o cara dá pra perder a vida. Só o Monte Blade já é foda, e todos os mods do Monte Blade perde a vida. Ah, mas não é, o cara pegar todos os mods, todas as texturas diferentes, todos os skins, todas as, sabe? Tipo, o cara pode ficar a vida jogando. Bizarro. André, continua daí. Qual é o teu... Só um batendo rapidinho aqui. Vai lá. Monster Blade é um pouco datado, tá? Então não vão cegamente pela minha opinião. Monster Blade tem alguns problemas sérios, tipo missões repetitivas, essas paradas assim e tal, mas ele cria, dá pra você criar histórias muito fodas ali. Então vá com a cabeça que você tá indo jogar um sandbox. André? De acordo com a descrição do Kiliano sobre vários jogos online serem... aqueles jogos de navegador serem indie também, né? Na verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que muitos desses jogos que eu já devo ter jogado até quando era mais jovem, não tinha noção nenhuma de que eram desenvolvedores pequenos, né? Mas eu acho que o indie game, assim, que eu tinha consciência, que era uma coisa... Dentro desse movimento indie mesmo, foi o Braid, que eu joguei, que foi o Raul que me mostrou, né, Raul? E falando dessa mecânica sensacional que tem o Braid, né, essa inovação de jogabilidade, e no começo eu tinha olhado pra ele mais só com a arte dele, que é muito bonita, e depois ele mostrou a arte, pô, um jogo bem legal e tal, legal, mas só depois de alguns meses dele ter me mostrado que eu realmente parei pra jogar e pirar um pouco na história, pirar naquela linguagem, pirar em tudo, que eu realmente... Caralho, realmente foi chocante, assim, o Braid pra mim. Foi impressionante o que o cara conseguiu alcançar, assim. Não sei nem qual o tamanho da equipe que ele usou, mas... Não sei, acho que a gente já conversou uma vez que ele usou uma equipe pequena de programadores, né? Ele não é programador. Eu acho que ele programou e contratou um cara pra fazer a arte e mais um pra fazer a música. Ah, é? Eu acho que foi isso, não tenho certeza. É, né? na música, na verdade... Ele programa, ele... Ele programa? Não, é que o... as músicas ele pegou, tipo esses Bandcamp, assim, que tu compra músicas pra situações específicas, tu escolhe faixas, assim. Uma parada bem indie mesmo, né? Ele pegou de vários artistas independentes, faixas... desconexas umas das outras, de artistas que não tem nada a ver uns com os outros, e colocou ali naquela mescla que... Nossa, pô, mas ele achou... É, o cara é o Tarantino dos jogos. Pois ele achou a faixa desconexa, né? Quem já escutou a trilha sonora do Braid, eu já trabalhei várias vezes, desenhei, ouvindo a trilha, é fantástico, assim. E, bom, é basicamente isso, cara. Não sei se eu já joguei algum anterior a esse, não que eu tenha de memória nesse momento. Sim, sim. Não, mas o Braid faz parte aí desse recomeço que a gente tava falando aí nos anos 2000, né? E se alguém que tá ouvindo não conhece, já que o objetivo desse podcast um pouco é falar com quem ainda não entrou de cabeça no mundo dos jogos independentes... Tem que conhecer, né, cara? Eu acho, assim, sabe, top 5, porra, tem que jogar. Muito bom, totalmente. A trilha sonora, o conceito, a jogabilidade que ele criou com plataforma e cheio de referência a Mario, jogos clássicos, e ao mesmo tempo criando uma coisa completamente nova, né? Exatamente. Então, mas, falando nisso, olhando aqui na pauta, uma coisa que a gente não comentou... É que o Worms, né, ele foi criado com uma dessas plataformas all-in-one, tipo de criação de jogos, tipo Game Maker. Sim, que é um jogo que todo mundo aqui jogou, eu imagino. Porra, a gente jogou o Worms como se não houvesse amanhã, né, cara? A gente jogou muito Worms e foi feito num programa de criação de jogos que a gente citou antes ali, tipo o Game Maker. Sim, sim, é muito legal. Falando nisso, alguém aí jogou Worms 1? Eu joguei, bastante. Eu joguei contigo, Raul. Ah, pra mim, o Worms só existe o Worms 2 Demo. É a única coisa que eu sei que existe. O Worms 2 Demo com uma fase só, que eu joguei aquela única fase exaustão. Eu joguei muito também. Cara, eu joguei muito esse Worms, primeiro Worms. Eu conheci na escola de inglês que eu fazia aqui na minha cidade. E um dia eu cheguei na sala de informática que tinha lá, que na época tinha uns dois computadores, e o pessoal tava jogando, né, cara? E o pessoal deixava jogar lá e tal, desde que tivesse alguma coisa em inglês escrito, né? Tá bom. Então, e aí o Worms e tal, e caralho! Tanto que tem um cara que estudava nessa escola na época, que durante muitos anos a gente se encontrava na rua e dava só aquele oi, assim... E de brincadeira a gente falava um pro outro, assim, Worms, Worms, sabe? Porque aquilo ali foi, sabe, a gente se conhecia por causa do Worms, deu. O Worms 1, ele era um jogo que ele era muito feio, cara. O gráfico dele era terrível, mas era um jogo divertido pra caralho. E eu acho engraçado, porque o gráfico do Worms 1 era muito ruim. Daí depois eles lançaram o Worms 2, que pra mim foi o jogo que alcançou a perfeição ali, o Worms 2 e as continuações, que o Worms 2, né? O Worms 2, acho que ele já tinha sido adquirido por esse estúdio, né? O 17 lá. Team 17. Isso, Team 17. E o Worms 2, ele alcançou a perfeição, né? Junto com as continuações dele, que era o Armageddon e o World Party. Porque todos os Worms que eles lançaram depois disso, não são legais, né? É engraçado, não, parece que perdeu alguma coisa, né, e eu lembro muito também do lançamento do primeiro Worms, que tinha aquelas animações na entrada, sabe, que eram engraçadas, de uma minhoca atirando na outra, e uma tirava uma faca, outra tirava uma espada, aí tirava uma pistola, uma bazuca, e assim... É, esse já é do 2, né, não é não? É, o Worms 2, sim. Eu acho que é do 2, que, pô, já tinha mudado bastante gráfico e tal. Eu tô colando um link aqui pra vocês dessa animação foda. Nossa, porra. Essa animação é... Eu não esqueço dela. Mais um. Nem eu. Mais um eu joguei muito, cara. Muito mesmo. Bah. Eu colei do 1, mas a do 2 que é essa carismática aí que você tá falando. É. E aí depois tá, manteve o estilo gráfico e tal. Eu até tenho um aí pro iPad que eu joguei um pouco, mas sei lá, cara, pra mim tem que ser ali no PC, clicando e tal. É coisa de antigo, sabe? Então, eu acho que eu posso citar o Worms 1 aí como o meu primeiro, cara, porque eu foi um dos jogos que eu mais joguei quando eu tinha o primeiro computador lá, que era um Pentium 133. Só que na época das revistas lá, que a gente comentou, né, que vinham os CDs com vários jogos e tal ali, eu lembro de um jogo, cara, que eu joguei um demo naquela revista. Eu até não sei se ele era independente ou não, mas eu acho que era, porque ele era bem desconhecido e eu joguei o demo e depois nunca mais ouvi falar e eu não lembro o nome dele, sabe? Era um jogo de tiro, assim, que era bem macabro, que tu tinha umas armas, tipo, que lançava uns discos de serra e tal. Porque tinha um jogo meio bizarro, assim, né? Na época, né? Sim. E depois eu nunca mais ouvi falar desse jogo, cara. Não sei como ele se chama e... Enfim. Dessa geração mais nova aí, dos indies que fizeram... Que voltaram a fazer sucesso, digamos assim, o primeiro que eu joguei foi o Braid. De fato, quem me mostrou foi o Leonardo, que não pôde estar aí hoje com a gente, né? Sim. E... Sério, o Braid, como o André falou ali, foi um jogo que explodiu minha cabeça, assim, cara. Mas todo mundo, cara, não tem como. O cara tem que, sabe? Tipo, assim, ó. Tu jogou o Braid, não gostou, velho. É tu que tá errado, cara. Não é o jogo. É acho que é indiscutível. É indiscutível, cara. Quando a gente fez o nosso podcast lá falando sobre videogame e arte... Eu citei o Braid como, tipo assim... Exemplo claro de arte. Não, também. Mas eu digo, eu terminei o Braid, cara, eu fechei ele, fiz o final normal, né, não fiz o final secreto lá. E tipo, cara, isso não foi só um jogo de videogame, isso foi uma experiência um pouco maior, sabe? Sim, sim. Depois do Braid, daí eu comecei a procurar outros jogos independentes que tivessem o mesmo estilo, digamos assim, né? Eu joguei o Limbo, joguei outros jogos, assim, Limbo, essa... Limbo é foda. Limbo tem um game design muito foda também, né? Sim. Uh-huh. Um jogo que não fala nada e te conduz muito bem. Bastion, que é um jogo muito legal também. Porra, Bastion, puta que pariu. Que é outro que tem uma trilha sonora sensacional. Apeladora. É, maluco. Sabe que eu comprei o meu Bastion num Humble Bundle, e que se doasse mais de não sei quantos dólares lá, tu ganhava um CD com a trilha sonora original e mais umas coisas, assim, os caras... Mas digital o CD ou coisa física? Não, físico, eles mandaram pelo correio, então eu tenho o CD com a trilha sonora original do Bastion. Eu achava que era digital, não era físico. Não, e daí vinha o CD, tinha um arquivo digital esse com as partituras de algumas músicas do Bastion. Nossa! E mandaram também uma bandana vermelha com a logo do Bastion, uns cartões postais, umas coisas assim, pô, legal pra caralho. Que mais? Uma mesa de jantar, um kit, uma louça, um faqueiro. mandaram um martelo gigante também. Martelo, uma geladeira, um apartamento. Tudo frete grátis, né? Praticamente um presente de casamento, tá ligado? Ganhar um apartamento completo. Com a logo do Bastion no prédio. Com a logo assim. Do Bastion, não importa. Sacanagem. Bom, então... falando... Acho que a gente pode falar um pouco dos bundles também, né? Talvez. Tá, só deixa eu falar o... Bom, então acho que falta eu falar como que eu conheci os jogos indie. Todos esses jogos que o pessoal falou são comuns a todo mundo aqui, né? Eu também joguei na época Worms, mais recentemente joguei Braid e tal. A gente já falou do Cave Story, que pra mim é muito importante, mas eu vou citar, pra não cair no lugar comum, um jogo da década de 90 chamado Commander Keen, que eu não sei se vocês já jogaram, mas ele é um jogo que foi desenvolvido, vejam só, pela ID Software, para DOS. Ou seja, a mesma empresa que fez o Quake... Não, o Doom. O Quake, né? A mesma empresa que veio a fazer Quake, aquela lá do John Carmack, do John Romero, fez o Doom também, fez o Wolf 3D. É a empresa que desenvolveu o Commander Keen, que basicamente... É, isso mesmo. Basicamente, ele é um jogo de plataforma 2D sobre um garoto que viaja para o espaço e tal. E, cara, é muito divertido, sabe? Ele é considerado, assim, o Super Mario do MS-DOS, sabe? A referência de jogo de plataforma pro MS-DOS. E é um jogo excelente, cara. Se alguém aí não jogou, recomendo que baixe aí num DOSBox da vida, ou seja lá como for. E eu acabei de descobrir que ele tem uma versão para Game Boy Color, que eu não tive Game Boy na infância, tenho agora na minha coleção, e agora acabei de ficar maluco para comprar esse negócio. Sabe, eu tenho que conseguir esse negócio. Eu tô entrando no eBay aqui e vendo se eu acho. Mas o Commander King é muito legal, cara. É realmente um jogo que vale a pena conhecer. Sim, sim. Não, o Commander King é o tipo de jogo que você não faz ideia do que é até você ver uma foto dele. Aí você fala, ah! É esse jogo! Esse aí. Tá, todo mundo que jogou no PC tem que ter passado por essa parada aí. Eu conheci o Commander King quando eu tava... já tinha jogado todos os jogos Super Nintendo do planeta, então eu comecei a procurar jogos antigos... principalmente franquias que eu gostava, tipo Duke Nukem, né? Eu falei, pô, Duke Nukem 3D, deixa eu procurar mais jogos do Duke Nukem. Tem Duke Nukem tipo plataforma, meu Deus! aí eu joguei os dois Duke Nukem lá de plataforma e acabei catando esse Commander Queen também no meio daí. Eu não lembro como é que eu descobri, cara, na época. Eu sei que eu tinha esse negócio no meu computador e tava sempre lá, sabe? E eu tava sempre jogando. É tipo uma constante na minha vida. Era uma época estranha, porque às vezes tinha uns negócios instalados no teu computador e tu nem sabia como é que eles foram para lá, né, cara? Veio um gnomo de noite, instalou e foi embora, tá ligado? Mais ou menos isso que aconteceu, acho. Gnomo dos jogos. É bem isso mesmo. Acho que é porque a gente era meio novo, né? E também eu tinha meus tios mais velhos que eles instalavam os jogos, eu nem manjava assim. E eu acabei de, enquanto a gente tava conversando aqui, lembrar de um jogo demo do PC Gamer. Cara, não sei se vocês lembram desse jogo, tô colando aqui. Só sei que, cara, eu adorava esse jogo e eu tinha um trauma de que eu nunca pude jogar ele inteiro. Eu acabei de lembrar isso aqui. Eu lembrei até do nome, tipo, do nada, assim. Nossa, cara. Captain Cloud do... esse jogo era massa pra caralho, cara. Esse jogo é do caralho. Eu joguei esse jogo a minha infância toda. Muito foda. Cara, eu só tinha o demo dessa merda e eu sou traumatizado por isso. Vou baixar essa merda agora. Você perdeu um jogaço, cara. Inclusive, você não vai ter a mesma experiência, porque as versões que você acha hoje pra baixar... elas não têm os vídeos. E ele a cada duas ou três fases, ele tinha uma animaçãozinha que era bem legal. Sério? Puta, cara. Tu... Tinha um desenho animado. Tu cagou na minha cabeça agora, pô. Coitado, André. Caguei, porra, mesmo. Cara. Foi incrível e você não aproveitou nada. Tchau, André. Tchau, André. Boa noite. Falou, tô me desconectando aqui, beleza. Pô, cara, tá louco. Um trauma de infância. Esse jogo, ele, quando eu era criança e vi ele pela primeira vez, eu olhei, caralho, é muito legal. E, tipo, tô vendo o vídeo agora, a animação e a movimentação dele é muito boa, tá ligado? Tipo, não, eu joguei recentemente, cara. Muito bom, cara. Até hoje. Muito bom. Meu Deus. Caralho, cara. Tá, basicamente só PC mesmo. Não era... não saiu pra plataforma. Tipo, só PC. É, tá, porque ele parece muito um jogo de Super NES, assim, sabe? Pra quem não tá vendo, é um gato. Não, ele é muito melhor que qualquer jogo de Super NES. Tranquilamente, ele seria nível de PlayStation 1, fácil, assim. Ah, é verdade, verdade. É. Eu aumentei aqui agora e ele tá bem melhor do que Super NES. Não, ele é bonitão, cara. E ele é velho, né? Ele é de quando, assim? 97, não é tão... Ah, tá. Mas, pô, legal, né? Em 97 é uma época que eu acho que quando os caras faziam um jogo de plataforma, é porque eles sabiam muito bem o que eles queriam fazer, sabe? Não é que nem antigamente, quando, tipo, era o estilo de jogo vigente, né? Era muito mais fácil tu fazer, talvez, plataforma do que qualquer outra coisa. Sim. Nem sempre se fazia uma plataforma tão bom, né? Ah, assim, ó, eu vou pra responder ao Kiliano aqui, eu vou baixar uma nova versão do Captain Claw, e aí o YouTube deve ter as animações das fases em HD, sei lá, e eu vou ver depois que eu acabar cada fase, pra poder ter uma experiência parecida. Eu tava vendo aqui o Claw foi um dos primeiros jogos dessa desenvolvedora ali, da Monolith, né? Nossa, a Monolith é que faz atualmente os jogos do Xeno aí, o que tem alguma coisa a ver com Xenogears, né? Ela fez o Xenoblade Chronicles pro Wii, que foi muito aclamado. Caralho, eu joguei esse jogo, é foda mesmo. Porra. Tu jogou o Xenoblade? Aham. Do Wii? Sim. Sim, tipo, eu tenho e não joguei ainda. Eu tenho original e não joguei ainda. Ah, o original não. É. Eu fiz uma safadeza assim, mas... safadeza porra, oculta. Porra, safadeza oculta que é foda. Pô, o jogo é impressionante mesmo. E vai sair um jogo novo pra Wii U, né? Que chama simplesmente X. Mas a série Xeno é uma putaria também, né? Porque é, foda, é complicado. Tá, mas... Mas é isso aí, cara. Eu conheci outros jogos indie, como vocês falaram, mas o Commander King foi bem marcante. E mais dessa onda mais recente, digamos assim, pra mim é o Cave Story é o ponto inicial, sabe? É, eu conheci ele bem depois do lançamento, ali por 2008 ou 2009, através de um podcast. E, cara, mudou a minha visão sobre jogos e tal. E comecei a ir atrás de jogo indie, comecei a ir atrás de mais podcast pra conhecer mais jogo. E hoje a gente tá aqui gravando, sabe? Bom, pessoal, então depois de todo esse papo aí que a gente bateu sobre jogos indie, a gente pode falar um pouquinho com o público que ainda não conhece esses jogos, que ainda não está acostumado, conheceu talvez um pouquinho mais agora com essa conversa que a gente teve, mas a gente quer passar um recado para quem, principalmente para quem, além de não conhecer, tem preconceito, né? Porque eu pensei nessa pauta porque a gente acaba vendo hoje em dia muita gente que fala, eu não vou jogar esse jogo aí porque o gráfico é ruim. E a pessoa fecha os olhos e acaba não conhecendo um jogo que pode ser, como o Raul falou ali do Braid, muito mais que um jogo, uma experiência. Então eu queria saber de vocês, assim, quais seriam os seus argumentos para convencer alguém que não conhece os jogos indie e tem preconceito a conhecer. Bom, eu posso puxar aqui pro que eu ia comentar até das jams. Sim. É, o Kiliano, talvez ele saiba mais sobre o assunto, ele fica à vontade aí para complementar. E, bom, mas basicamente as jams, elas, game design jams, eu dei uma pesquisada aqui que a mais conhecida é a Global Game Jam, começou desde 2009, que é basicamente um desafio, assim, um encontro que pode ser físico, mas ele também pode ser feito de forma remota, né? De que a organização ela dá um tema para que os desenvolvedores eles criem em cima desses temas. Até vou colocar o link aqui da Wikipedia do Global Game Jam, que a gente pode ver até os temas ali, né? Até ali, ó, 2009, contanto que nós tenhamos um ao outro, nós nunca... We never run out of problems. Nós nunca vamos acabar com os problemas. É uma coisa assim. Vocês estão vendo ali? Sim. Tô abrindo. Tá abrindo? Uhum. Bom, mas basicamente as jams elas vinham com uma proposta muito de inovação, né? Assim, não era só uma questão de criar jogos que fossem muito vendáveis ou muito, assim, grande sucesso de vendas, mas é muito um desafio de design, né? Assim, uma maneira dos criadores eles desenvolverem novas ferramentas, novas formas de expressão, novos mecanismos dos jogos através de um tema em comum, assim, seria mais ou menos isso. Uma coisa que acontece também não só nos jogos, mas pode ser em design de serviço. É, tem outras jams aí pelo mundo que não só de games, para quem não conhece, às vezes é interessante dar uma olhada. Assim. É, tem jam de desenvolvedor de aplicativo, esse tipo de coisa rola bastante. E é uma coisa que acaba estimulando muito a criatividade, a experimentação, e acaba gerando coisas que muitas vezes os jogos assim, AAA, os jogos de mainstream, eles acabam não arriscando muito para esses lados. Eles acabam fazendo, por exemplo, sei lá, o FIFA. O FIFA ele já tem um público cativo que quer jogar um jogo de futebol, né? Basicamente assim. E eles vão muitas vezes não inovar tanto, não tô nem falando que o FIFA não inova, né? Vai que alguém é muito fã de FIFA. A gente gosta também do FIFA, né, André? A gente tava jogando esse final de semana. A gente não tá falando mal, só dizendo que é um pensamento diferente, né? É, claro, até porque é uma empresa muito grande, que tem muitos acionistas, que tem muita, digamos, conta pra pagar. Outro objetivo, né? É, outro objetivo, ela não vai tentar inovar tanto quanto através dessas jams muita gente acaba inovando e isso é uma coisa que possibilita uma linguagem nova, né? E até também, tô falando pra caralho aqui, desculpa, não, só pra não esquecer que até falando em design de serviço inovador, a gente pode falar também dos bundles, né? Que eles foram uma maneira de distribuir e tornarem conhecidos muitos jogos que são independentes. E até tem bundles voltados especificamente para jogos de gen, até tem um bundle brasileiro que faz isso, se eu não me engano, né? Sim, é o eu Super BR Jam. Isso. Eu acho que os bundles ali, principalmente esses maiores, tipo o Humble Bundle ali, eles são uma boa porta de entrada para quem quer conhecer jogos novos, né? Porque eles várias vezes colocam jogos indie que são já mais famosos, assim, mais conceituados, né? E por um valor bem acessível, né? Paciência para esperar os caras botarem o jogo que tu quer jogar lá, né? O Braid eu comprei num Humble Bundle, o Limbo eu comprei no Humble Bundle, o Bastion, como eu já tinha falado, comprei no Humble Bundle também. Sim. Bastion, o Faster Than Light, eu joguei que nem um desgraçado, também foi do Humble Bundle. Eu achei bem legal a gente ter entrado no assunto das GMs e dos bundles, que eu acho que são as duas coisas atualmente assim, que mais tem feito esse nicho de game independente crescer, né? E na verdade as GMs são exatamente o que vocês falaram, né? Eles são algo, coisas experimentais. Você tá ali experimentando coisas completamente novas, completamente diferentes, e o mercado não vai te julgar por isso, né? Se o cara tentar fazer uma mecânica diferente no Assassin's Creed, colocar um Tower Defense ali no meio, ele vai ser criticado a um nível absurdo, assim. É porque existe um Tower Defense no meio do Assassin's Creed? Não tem uma coisa assim? Existe, sim. Existe. Falei de zoeira. Não, sim. É só porque acho que tem gente que não jogou que talvez não saiba. Sim. Sim. Aí o que acontece? Às vezes você não tem tanto espaço assim pra poder inovar. Nem é tanto culpa do AAA, afinal. Eu gosto... Me perguntaram o que é game independente há um tempo atrás e eu fiquei meio sem saber responder. Eu refleti bastante sobre isso. E, na minha opinião, game independente, ele é a expressão artística do seu criador, entendeu? Muitas vezes, quando você tá falando sobre mercado, não dá pra você se expressar artisticamente. Você não tem um nome por trás do GTA, você não tem um nome por trás do Red Dead Redemption, que são obras de arte que não estão assinadas, sabe? Estão assinadas pelo nome de uma empresa. E o game independente, ele é a expressão artística de um cara ou de uma equipe muito pequena, uma mensagem que eles querem passar e tal. E a Jam, ela é isso na sua essência, assim, sabe? Você tem um tema vago que vai te dar um norte ali, que você nem é obrigado tanto a seguir, na maioria das Jams você nem é obrigado a seguir esse tema. E a ideia é, solta aí, cara. Solta essa criatividade, se expressa. Se fosse uma reunião de pintores ali, todo mundo ia pintar um quadro, sabe? Uma coisa muito legal que tu falou, eu não queria perder a oportunidade de comentar, é que essa questão do jogo ser autoral, né? Pra quem tá ouvindo entender a importância disso, é que, por exemplo, vocês podem ver como GTA, Assassin's Creed e tal, a gente não tá falando mal, mas citando como exemplo, eles têm o nome de uma empresa na capa. Mas é interessante que um jogo como Metal Gear foi um dos primeiros jogos que eu me lembro, de grande orçamento, que trazia na capa o nome do diretor, como se fosse um filme, sabe? Pelo menos a partir do Metal Gear 2, tem na capa Metal Gear Solid 2, a Hideo Kojima Game. E Exatamente, eu comentei isso porque, pra mim, a principal característica do jogo independente é ele ser autoral, é ele trazer uma ideia, é ele trazer algo que... É, uma coisa do pessoa, DNA, uma coisa do DNA do criador. Ele trazer o DNA do criador expresso no jogo. E isso é importante porque eu nem proponho aqui a gente discutir o que, que é jogo independente e tal, porque isso dá um podcast sozinho, mas... Talvez o mais importante não seja o jogo independente ser barato, ser um cara só tem que ter feito tudo, ele tem que ter suado sangue pra fazer, sabe? Ele teve que sacrificar 3 criancinhas pra fazer o jogo. O mais importante é que seja a expressão de um ideal de alguém, sabe? O cara queria tanto colocar aquilo ali, aquela arte, de alguma forma pras pessoas, tanto que, mais uma vez, o exemplo do Hideo Kojima, que não é um indie hoje em dia... Mas ele era basicamente um escritor de histórias, um contador de histórias, que queria até ser cineasta, talvez, e ele acabou caindo numa empresa de videogame, e ele nunca foi um programador, sabe? Talvez ele nunca tenha programado 3 pixels lá. E ele era até mesmo considerado uma decepção dentro da Konami, até o momento em que ele fez o primeiro Metal Gear, na década de 80, e adquiriu sucesso. Mas voltando para os jogos aí... Assim, só um comentário rapidinho, João... A questão de falar que é indie também, a gente, acho que é bom deixar claro que, assim, a gente está falando bastante sobre jogos que procuram se expressar e procuram de alguma maneira ter um valor artístico do autor, mas o indie, ele, assim, ele é uma apropriação de um termo que não é necessariamente dos jogos, né? É uma coisa independente, que não tem uma produtora, que não tem, assim, é um jogo que tá se autofinanciando. Esse é o conceito inicial que acabou gerando muita coisa artística, né? Mas hoje em dia a gente pode ver que tem jogos indie que já também já não tem mais essa assinatura, até pela facilidade que a internet gerou na hora de divulgar e de fazer distribuição dos jogos por fazer online, fazer formas digitais, eles ainda conseguem ser indie, mas mesmo assim existe já um meio termo. Sim, entre tem um grande alcance e tudo, né? Isso, exato. Já tem um meio termo entre algo extremamente autoral e algo que seria o AAA. Até, por exemplo, sei lá, o Outlast, aquele jogo de terror lá. Aham. Ele é um jogo indie, considerado, né? Porque ele foi criado por um estúdiozinho pequeno, mas é um estúdiozinho pequeno de um monte de cara que já trabalhou um monte de jogo grande. Então, assim, é um jogo indie que não sei se é bem uma coisa artística, né? Acho que ficaria mais um meio termo aí. Não que não tenha muito do criador ali, mas... É só pra separar bem as coisas, assim. O jogo indie jogo que é independente no seu desenvolvimento, que não tem uma grande empresa ali financiando. Mas os jogos autorais seriam, acho que, até uma subdivisão dos indies, né? O que eu quis dizer, na verdade, a característica importante é que a gente sente muito a presença de uma pessoa muito forte ali, né? Sim, sim. Mas falando sobre como convencer as pessoas a jogar jogos indie ou como conhecer jogos independentes, o legal é perceber que eles são basicamente jogos, cara. Se tu gosta de jogar, sabe? Se o cara que tá ouvindo gosta de jogar esporte ou FPS, ou basicamente ele segue aí as grandes franquias que saem todo ano, beleza, mas tu pode ter experiências parecidas e muitas vezes tu pode ter uma coisa aí pra jogar no intervalo do lançamento da tua série favorita, que são jogos, sim, diferentes, com gráfico... O gráfico pixelado virou um grande pilar desse estilo, né? Porque todo mundo gosta de fazer aí referência aos tempos do Super Nintendo, do Mega Drive, etc e tal, ressuscitar coisas do passado, mas isso não é sinônimo de, jogo mal feito, né? Ou o cara só fez assim porque ele não tinha como fazer de outra maneira, porque ele não sabe... Inclusive, ele queria se expressar, né? Eu acho isso uma coisa bem interessante dos jogos indie, é que justamente por, às vezes, eles buscarem essa estética meio retrô, assim, eles trazem não só a estética, mas trazem um pouco do prazer, pelo menos pra mim, é uma coisa bem pessoal, né, do prazer que eu sentia jogando esses jogos mais antigos quando eu era mais novo, sabe? Sim, sim. Eu senti isso. Ele pega um pouco da tua nostalgia, da tua bagagem pessoal, né, assim, Uhum. Até porque se tu pega hoje jogos daquela época ali dos anos 90, muitas vezes tu não vai curtir mais a experiência porque a jogabilidade era mais truncada do que os jogos de hoje em dia, né? Ou a própria... Uhum. Grim Fandango é um jogo excelente que é impossível de jogar hoje. Sim, não, exatamente, porque uma coisa legal é como a limitação da época gerou boas ideias. Então, por exemplo, o Kiliano citou o excelente exemplo dos Adventure, que basicamente o cara queria contar uma história e ele não teve outro jeito, além de criar uma série de cenas quase fotográficas, em que o jogador clicava nas coisas e, mais antigamente, digitava. Mas, com certeza, isso foi uma limitação do desenvolvimento na época. Se o cara pudesse fazer uma animação super bem feita dos personagens interagindo com uma dublagem excelente, como a gente tem hoje atores fazendo dublagem, né, cara? São atuações emocionais que a gente vê nos jogos e tal, ele faria. Mas o legal é ver como a limitação gerou boas ideias, entendeu? Sim. Então, inclusive, ainda nessa onda da limitação, vocês devem lembrar daquele jogo, o The Dig, aquele point and click da... Claro, excelente. Sim. Ele sabe que o roteiro desse jogo, ele, na verdade, era pra ser um episódio de um seriado de TV, né? Que, sim. Que acabou ficando muito caro e os caras transformaram em um jogo. O orçamento foi às alturas, né? Então tu vê como, pô, um orçamento de um episódio que até às vezes talvez nem ficasse um episódio tão bom, né? Não sei, mas ele gerou um jogo que é um jogaço, né? Que pra quem conhece um pouquinho de videogame, é um jogo que ficou na história, né, cara? Uhum. E uma outra coisa legal, assim, que eu gosto de citar dos jogos indie, é exatamente a possibilidade de conhecer novos estilos. Então, assim, às vezes pra alguém que não gosta muito, sei lá, de RPG de turno ou de RPG em geral, pô, tem uma porrada de jogo independente bom pra caramba de RPG, com uma história que provavelmente tu vai gostar e que geralmente são mais curtos. Então é legal ter essa oportunidade de ter uma experiência completa em 3, 4 horas, 5 horas, né? A questão não é pensar, por que eu vou gastar tanto de dinheiro num jogo que dura 4 horas? É pensar que aquela experiência ali vai valer a pena, entendeu? Tu vai ter toda a experiência que tu poderia ter num RPG enorme aí de 60 horas, talvez tu tenha uma experiência um pouco parecida num jogo de 4 horas. E aí pode ser melhor, inclusive. Pode ser melhor, mas principalmente pode abrir os olhos, porque o cara pode dizer, pô, legal, eu vi a história completa aqui, gostei do estilo, gostei da jogabilidade, vou buscar outros jogos do mesmo estilo, sabe? E por aí vai, a gente vai conhecendo coisas novas, né, cara? Não, e também porque, assim, as pessoas que estão criando esses jogos, elas são apaixonadas por jogos também, entendeu? Tipo, elas não estão fazendo jogos que são, entre aspas, toscos, só porque eles são são os caras que não tem apoio, eles estão fazendo esses jogos toscos. Não, eles muitas vezes são caras que manjam muito desenvolvimento, já trabalharam em empresas gigantes. Exatamente. e eles estão buscando formas alternativas, formas que estão assim, longe dos paradigmas tradicionais de publicação de jogos em grandes publishers, etc., para conseguir se expressar, para conseguir fazer uma mecânica diferente que, assim, todo mundo que já trabalhou em uma empresa em que muitas vezes não conseguia colocar um pouco do seu próprio estilo nela, né? Então, as pessoas procuram alternativas de expressão. Eu acho que com esse pensamento tu pode pensar que tu pode perceber que muitos jogos indie, eles são gritos de expressão de pessoas que gostam. Sim. De jogo, entendeu? Então, pô, um jogo indie, jogos indie que são bem falados, cara, tipo Braid, tipo Bastion, esse tipo de jogo, cara, dá pra jogar assim, sem medo, que é uma experiência foda, assim, se a pessoa se abrir um pouquinho pra absorver aquilo, né? Pelo menos. Sim. É o que eu acho. Outra coisa interessante é que essa indústria tá dando a volta, né, cara? A gente vê que isso tudo é um ciclo, porque a gente teve um exemplo recente aí do Ken Levine, né, da Irrational Games, que criou a série BioShock e tal, o cara extremamente famoso, publicando... System Shock também, né? System Shock também, né, veio lá de trás, e um cara que tava aí com uma empresa grande, publicando jogos de grande orçamento, fez BioShock Infinite, que é um jogo muito premiado, e ele saiu da Irrational, a Irrational Games não existe mais. É, ele vai criar um estúdio de desenvolvimento pequeno com os funcionários ali, as pessoas que ele escolheu para trabalhar, né? Pra, exatamente para poder fazer jogos mais autorais, jogos com maior liberdade de experimentação, de pensamento e tal. Então, cara, a gente está vendo exatamente os caras que estavam no topo da indústria, agora eles estão dizendo, beleza, agora eu quero voltar um pouquinho lá para trás, quando eu comecei, quando eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, né? Agora que eu já... O Inafune também, do... O Inafune. Do, né? Mega Man, né? Que vai fazer o Mighty No. 9. Ah, é. Pô, esse eu financiei, inclusive. Aê! O cara do... O Koji Igarashi, do Castlevania Symphony of the Night, também vai... É sair da Konami. É bem isso que eu tava falando, os caras estão buscando... É, e, pô, essas dissidências de grandes estúdios saindo caras grandes pra montar pequenas empreitadas, assim, pequenas entre aspas, né, porque esses caras conseguem bastante apoio, como a gente pôde ver no Mighty No. 9 ali, que conseguiu milhões e milhões, um pouco do meu dinheiro também. É, isso é maravilhoso, né, cara? Tipo, os caras têm conhecimento de caso e eles podem fazer experiências ótimas pros jogadores. Com certeza. Uma outra boa porta de entrada para jogos independentes que a gente não comentou aqui é o site, o Kongregate, né? Sim. Que é um site com vários jogos em Flash, que muitos deles são bem curtos ali. Aliás, isso é uma coisa que eu acho bem legal, que os jogos independentes estão trazendo para o nosso tempo, né? Que são os jogos curtos, que... Antigamente era mania de fazer jogos tipo que tu ia levar, sei lá, 20, 30 horas pra fechar. Hoje tem jogo que tu fecha em 10 minutos, em 20 minutos, em uma hora, né? Mas falando do Kongregate ali, que é basicamente uma coletânea de vários jogos em Flash, feitos por desenvolvedores independentes, né? Uhum. Um jogo que foi a minha porta de entrada para os jogos indie, antes mesmo do Braid, que eu tinha esquecido de citar, foi um jogo do Kongregate chamado You Have to Burn the Rope. Genial, genial. Você tem que queimar a corda. A música, tradução. Né? A música é fantástica. Uhum. É um jogo que... Eu vou dar alguns spoilers agora, senão, se tu quiser... Vou fazer que nem o Kiliano, né? Se quiser, pausa, vai lá e joga, tu fecha em 5 minutos, depois volta e continua ouvindo o podcast. Mas ele é um jogo super curto, assim, que tu fecha em, acho que uns 3 minutos, se tu demorar ainda, sabe? E tem uma música genial no final, cara. Explodiu a minha cabeça quando eu joguei também. Já assim, um spoiler, tu vai ter que queimar a corda, tá ligado? Tipo... Se tu não tinha sacado isso, talvez seja um choque pra ti. Massa, massa. Kiliano, quer contribuir com alguma opinião aí sobre essa argumentação pra quem ainda não entrou de cabeça nos jogos independentes? Então, se o cara não entrou nesse nicho até hoje, é por causa de dois motivos. Um é que... ele se encaixa em duas situações. Ou ele é extremamente casual, a ponto de não prestar atenção nesse nicho. Sim. Ou ele fica extremamente no AAA e não vai em game independente porque acha indie tudo merda. Sim. Então, para esses dois tipos de pessoas, eu tenho conselhos diferentes, né? Se você é o cara do casual, provavelmente você já joga um monte de indie e não sabe, né? Que é igual eu falei aqui, jogos em Flash, jogos para smartphone, normalmente provavelmente a boa parte deles, são feitos por um cara, o Flappy Bird foi feito por um cara. Então você tem. Você tá jogando indie um tempão. Não custa nada você dar uma aprofundada, sabe? Uma das coisas que eu prego muito lá no meu canal é muito sobre essa questão autoral do indie, né? Se você gostou daquele jogo independente ali, dá uma pesquisada sobre o criador, vai no site dele, vê os outros jogos que ele fez, baixa todos, um por um, dá uma jogada. É assim como você faz com cinema, por exemplo, né? Você gosta de um filme, você vai querer saber quem é o diretor, vai ver outros filmes desse diretor. Do diretor, do ator, então... E é legal até, porque às vezes tu conhece a história do cara e tu fica, pô, que legal, né? O cara... fez um esforço aí pra lançar esse jogo e tal, deu o sangue dele e agora eu tô aqui falando que o jogo é uma merda, sabe? Tipo... Sim. Você marca ele lá no Twitter, nossa, o jogo é uma bosta! Ele fez esse jogo porque a família dele toda morreu, sabe? Uma zoeira, assim. O Phil Fish é essa zoeira, cara. A gente chama o Phil Fish de chato, só que... O Phil Fish, na verdade, ele só tá agindo como uma pessoa normal, cara. Porque ele é um cara que demorou 5 anos lá pra lançar o Fez. Que é um jogo absurdamente genial, cara. É, aí ele comentando, cara, ninguém enche o saco da Rockstar quando eles demoram 5 anos pra poder lançar um Grand Theft Auto. Não me enchem o raio do saco. Pra as pessoas verem como o jogo dele era foda, porque alguém pode estar pensando, tá, como é que estavam enchendo o saco dele antes dele lançar, se ele era indie? É que o jogo dele era tão bom que quando ele mostrou nas conferências de jogos independentes e nas grandes conferências também, que ele apareceu depois, ele já começou ganhando premiação de melhor jogo da conferência e tal. E ficou todo mundo de olho no Fez, que é esse famoso jogo dele aí. E a galera ficou tipo, tá, quando é que vai sair? Ele, acho que ano que vem sai. Não saía. E começou a demorar. Só que o jogo dele, cara, tu não acredita... Não foi sozinho, né? Ele também não fez sozinho, mas ele é o... Assim, é quem recebe toda a pressão é ele. Sabe? Se alguém for reclamar do Fez, é pra ele. E aí o cara recebeu pressão. Beleza, o jogo saiu, é animal, foi muito elogiado. Só que sempre que dava uma porcaria, a galera descia a porrada no Phil Fish. É, a parada do jogo independente também é muito você ter relacionamento com o cara, né? É. No meu canal eu uso a música do Super Meat Boy. Sim. E autorização eu pedi pro cara no Twitter, sabe? Eu marquei ele e falei, olha, eu tô usando suas músicas aqui nos meus vídeos e tal, tudo bem? Ele, claro, tudo bem. Que massa, você é muito próximo em todo mundo. Que é completamente o contrário do que aconteceu quando o YouTube mudou o algoritmo lá deles pra proibir algumas coisas em vídeos de gameplay, e eles acabaram censurando a música do jogo VVVVVV no próprio vídeo do criador do jogo. Pois é, que zoeira. Não, a música não, o vídeo do jogo, né? Tipo, eles deram flag no cara e eles, tá, beleza, esse é o meu jogo, eu não posso fazer um vídeo sobre o meu jogo, sabe? Pois é. Então, a dica que eu dou pro cara casual é essa, né? Você já joga muito indie, vai dar uma pesquisada sobre eles, ver quem tá criando e tal. É, conhece mais sobre esse nicho. E cada um tem o seu espaço no game independente, né? A galera do smartphone e do jogo de navegador também tem, né? Tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Cara, você falou aí sobre o Congregate. Muito indie foda, tá? No Congregate. E tem outros jogos, ou tem outros sites que também incentivam muito isso, que é o Newgrounds. O Newgrounds, ele reúne um monte de coisa experimental, sabe? Desde animação até... A gente tem uma galera brasileira lá também que começou no Newgrounds. Newgrounds, ele é uma tremenda fonte de jogos fodas. Recomendo muito, dá um pulo lá. O Super Meat Boy veio do Newgrounds, né? Ele começou lá no Newgrounds. E no Congregate também, né? Sim, também, sim. Ele também fez muito sucesso no Congregate como Meat Boy ainda na época. Sim. E eu um adendo aqui, só se tu pesquisar Phil Fish no Google, o Google vai completar Phil Fish PC Siqueira. ele lembra um pouco o PC Siqueira. Bastante. Cara, que merda de comparação, hein? PC Siqueira é o Phil Fish brasileiro, lidem com isso. Ah, não! tem outro site muito bom também, que é o site do Adult Swim. Esqueci o nome. O site do Adult Swim. Foda. Eles publicam jogos independentes fodas, normalmente umas paradas muito bizarras, zoadas, fora da curva, experimentais, recomendo. Sim. Então, você jogou aquele jogo Coma, aquele ano? Coma, comecei a jogar, ainda não cheguei muito longe nele. Ele acabou se perdendo no meio da pilha enorme de jogos que eu comecei a jogar e não terminei. Eu não lembro se ele é do Newgrounds ou do Adult Swim, mas acho que é do Adult Swim. Ele é foda também, é legal. Lembra um pouco o próprio Limbo, na verdade. Sim. Mas é bem legal também. Bem legal. Então, pro cara casual, essas dicas que eu dou. Pro cara hardcore, é mais difícil, né? Bem mais difícil, assim, acho, de puxar um cara do AAA pra mostrar que existem coisas além do Assassin's Creed. Eu falo mal pra caramba do Assassin's Creed, eu tenho que ficar calado. existem coisas além do AAA, né? Eu acho mais difícil trazer essa pessoa pro nicho, porque ela já vem cheia de preconceito, sabe? Pelo menos o cara casual, ele tá interessado, né? Eu recomendo procurar jogos AAA que tem um espírito um pouco mais inteligente, como, por exemplo, Portal 2, sabe? Que é um AAA. O Portal 1, ele começou como um jogo independente, né? Ele é um jogo. A ideia do Portal, ele era de um jogo independente chamado A Princesa Sem Joelhos, que era uma princesa que não pulava, porém podia cair de qualquer altura. E ela podia abrir portais, já tinha essa ideia. E a Valve. Não era o Narbacular Drop lá? Pois é. Essa sim, história eu não conheço. É essa parada mesmo. Sim. É Princesa Sem Joelho isso? O que eu lembro da música traduzida é essa. Eu vou dar uma pesquisada depois sobre essa parada, mas... Eu acredito. Não, eu não tô falando que eu esteja mentindo. Eu tô falando que eu posso estar errado. Mas veio a ideia, o ponto principal de tudo é que começou de uma ideia independente. O Portal 1, eu considero ele, pelo menos, independente. E o Portal 2 não é independente, mas é um puta jogo. E o cara que tá no AAA, eu recomendo muito ele dar uma olhada no Portal 2. Se você não gostou de Portal 2, desiste, cara. O Portal 2 é um jogo impossível, assim, de você... não gostar, tá? Então, se o cara não gostou de Portal 2, desiste e vai fazer outra coisa. É porque Se não gostou de Portal 1 já, né, cara? Pô, já tem que desistir. Sim, eu falo muito de Portal 2, porque Portal 2 ele é um bom exemplo de AAA, sabe? Que ele é realmente AAAzão mesmo. E assim, o Portal, cara, é interessante pra quem não tá muito acostumado com os jogos indie, porque assim, o jogo indie hoje traz muito essa carga de coisa... hiper artística, então o cara, não, mas tu tem que ver que esse gráfico representa não sei o que, por isso que o cara fez o jogo só com um quadradinho pulando aqui e tal, mas beleza. Mas o Portal, ele é um jogo baseado em mecânica, então pra quem tá, por exemplo, acostumado a jogar jogo de tiro, FPS, o Portal é baseado num FPS, certo? Você anda em primeira pessoa e atira com uma arma que não solta tiros, mas cria portais. E ele é um jogo que não é focado na história, ele é focado na mecânica. E ele é focado em ensinar o jogador da melhor maneira possível essa mecânica, que é jogando, né? Ele não é focado na história, mas o que você lembra são das frases, das exatamente. Da construção da cena. É muito foda. É muito foda. E o interessante é exatamente isso, ele não te força a ficar lendo uma história, ele não te força a ficar vendo um monte de cutscene gigante ou alguma coisa que tu não queira. A história dele, que tem uma história muito boa, ela vai sendo contada enquanto você joga. Então ele não vai te parar no meio do jogo pra ver uma cena de 10 minutos, entendeu? Então, pra quem quer pegar uma coisa mais rápida e é um jogo relativamente curto, tá aí, cara. Portal é uma excelente uma experiência escolha. Foda, né? É foda. O Portal, ele te conta a história da maneira mais orgânica possível, né? Que é espalhando ela pelo cenário. Sim. Em nenhum momento ele vai te dizer explicitamente o que aconteceu, mas tu vai encontrando pistas sobre aquilo pelo cenário, né? Eu acho isso... E, cara, a melhor maneira de fazer o cara prestar atenção na história. Isso é muito bom, porque a nossa cabeça ela vai preenchendo as coisas que eles não contam e tu vai criando a história na tua cabeça e no final essa história tá cravada, sabe? Tipo, sim, é perfeito. Thank you. outro AAA que eu recomendo bastante é o Spec Ops The Line. Alguém já jogou? Eu joguei. Esse é animal. Então, eu Spec Ops The Line é um jogo que se vende como AAA, tem nome de AAA, tem capa de AAA, é história de guerra genérica, Call of Duty, você é fã de Call of Duty, joga esse jogo, é, tá procurando um jogo genérico de tirinho, que você é um militar que tem que matar pessoas? Então, esse aqui é o Spec Ops The Line. Spec Ops The Line é um jogo de tiro genérico, muito bom, pelo menos, até a metade do jogo. Só que acontece umas paradas que faz ele tomar um rumo tão diferente, sabe? Ele te faz te sentir sujo quando você puxa o gatilho. Sim, totalmente. E o Spec Ops The Line é um AAA que contesta algumas coisas do próprio meio, né? E é um puta jogaço, assim, pra quem realmente quer sentar e jogar. Então eu recomendo dar um pulinho em AAAs inteligentes, sabe? Em jogos. Qual que é o nome do jogo completo? Spec Ops The Line. Recomendo muito, assim, principalmente depois de você ter terminado um Call of Duty. Jogou um Call of Duty? Jogou o single player? Beleza. É. Logo em seguida, joga Spec Ops The Line. A minha recomendação máxima, assim. Eu fiquei jogando Rayman e outros jogos felizes durante um mês. Pra tirar aquela carga pesada dela. Exatamente. Então, pô, É pesado assim? Tá louco. É foda. Não, a graça do Spec Ops The Line é você ir sem expectativas, entendeu? É você tô indo jogar um jogo de tirinho aqui, beleza, legal. Ele é muito cara de jogo genérico de tiro, sabe? A capa capa igual a todas as outras e tal. E, cara, tu, sabe, é um jogo que tem que ser descoberto pelas pessoas, sabe? Existem... Não, mas é indie isso? Não é indie. Não. Aí o que eu tô falando? Eu tô citando aqui AAAs que são... A minha dica agora é pro cara que é extremamente focado no AAA, não pega indie de jeito nenhum. Eu tô indicando AAAs que são inteligentes, que são bons jogos AAAs, que caso a pessoa goste deles, fala, pô, realmente... dá pra criar algo original. O que mais que existe de original? E ele vai indo de pouquinho, devagarinho, vai pra um Super Meat Boy, até chegar num Gone Home, né? Que é ou naqueles jogos de jam bizarros de um minuto e meio de gameplay que eu solto lá no meu canal. O Spec Ops tem um gráfico muito bonito, né, cara? Muito bonito, vale a pena. Até pela parte gráfica já é legal. E pra completar tudo isso, tem uma história excelente, sabe? Que vai marcar o jogador. É isso aí. Ele tem uma cara de genericão mesmo. Não, mas tem que jogar, André. Sério, tem que jogar mesmo, cara. Vai te impressionar. Eu acho que foi tu mesmo que me... Eu falei. E são essas as dicas que eu dou pro cara casual e pro cara AAA também. O cara casual, se já tá jogando indie, dá uma futricada maior aí, acessa alguns sites diferentes de jogos online, que normalmente é jogo que o cara já joga. E o AAA tem jogos AAA inteligentes que podem ser um primeiro passo a você querer uma reflexão maior, você querer uma diversidade de gameplay maior, você querer uma história diferente, que vão inevitavelmente ali te jogar no mundo indie. É isso legal, aí. Legal. Oh, o Torchlight não pode ser considerado também um indie game? Não sei, eu preciso dar uma olhada melhor sobre. Porque o pessoal que saiu lá do desenvolvimento do Diablo, né, lá da Blizzard e tal, também, né? é um estúdio menor, né, não é um estúdio grande e tal. Eu acho que ele é considerado meio indie. Bom, pessoal, então esse foi o nosso podcast aí para trazer os jogos indies para quem ainda não conhecia ou tinha um pouco de preconceito. Com certeza, essa finalização com a dica do Kiliano ficou excelente. A gente sabe que vocês vão querer procurar mais coisas, conhecer mais. Então eu quero que o Kiliano fale agora do canal dele. De onde é que você veio, Kiliano? Eu tenho um canal no YouTube que é o 365 Indies que você deve jogar. É um projetinho que eu faço um vídeo por dia sobre um jogo independente, diferente. São vídeos bem curtinhos, assim, então dá pra assistir todo dia, vídeos de 3 minutinhos, normalmente sobre um jogo que também é curto, só que a sacada é que os jogos, eles são jogos que normalmente quase ninguém conhece, só que ele tem alguma coisa muito boa para acrescentar, seja de uma revolução assim, uma revolução não, né, um passo diferente ali no gameplay, uma ideia completamente diferente. É, são jogos que eu tenho certeza assim, que vale muito a pena você sentar e jogar, jogos bem rapidinhos ali pra gente que trabalha bastante, que joga bastante coisa. É, e eu tô no jogo número 200, então a lista tá andando, cara. O jogo número 200 foi o To The Moon agora, impossível não arrancar. Excelente. Os cabelos da cabeça chorando igual uma garota, igual uma moça abandonada na frente do seu baile de 15 anos. É impossível não se estremecer, se rolar no chão, assim, se afogar com suas lágrimas jogando esse jogo. É, então é isso aí, eu recomendo muito os jogos que eu apresento lá. É, são jogos que tem um pensamento bastante diferente, um gameplay bastante diferente, e vale a pena dar uma olhadinha e seguir e acompanhar. Com certeza, vale muito a pena assinar, porque o canal é muito bom. O Guiliano tá fazendo um grande trabalho aí apresentando os jogos indie pra galera. É isso aí, pessoal. Então a gente vai acabar por hoje, porque eu não aguento mais, eu tô com a garganta detonada. A gente agradece a todo mundo que ouviu, pede para vocês comentarem no site, falarem com a gente pelas redes sociais e pelo e-mail, e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu. Até, valeu. Congratulations, you managed to kill that boss, you see, the grinning colossus. You're the hero we all wish we could be. You made it through the tunnel, then you grabbed that fire on the wall. You jumped up above him, then you burned the rope and saved us all. Maybe watch a video.